Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pato de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. Pra Eteriza, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa Bambi. Pra lá se esgambar, só com o juiz é ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5:30, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Tá no ar, Estádio 97 aqui na Energia. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira, crédito com desconto em folha. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Oferecimento da Esser, construindo com valor. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra é Gol. Tá no ar, Estádio 97, mais uma vez aqui, sempre na Energia. Sejam bem-vindos. Opa! Boa tarde. Boa tarde. Tarde frio, hein? É isso aí. Tarde de frio, rapaz. É, que frio, hein? Mas assim, caramba, que é legal, né? É gostoso o frio. É bom, é bom. Tá forte, hein? Tô lá embaixo agora, meu Deus. Tá muito bom, frio. Né, meu? Tá 13 graus. É mesmo? É. Vai baixar, mais ou menos. Tava legal, é, ontem chegou a 10, velho. Chegou lá onde eu moro, chegou e a 7. Gripe, é complicado. Chegou a 7? Chegou a 7. Caraca, você viu que nevou lá no sul? Não. É. Nevou. Olha só. Estamos mudando. É, você viu? Nevando. Vamos esquiar. Tivemos uma Olimpíada de primeiro mundo, agora não, tempo de primeiro mundo. Tem a Olimpíada de inverno, né? É. Olimpíada de inverno no Brasil. O cara mandou aqui agora uma engraçada. Próxima, esperando a Eurocopa no Brasil agora. Pô, mas foi triste Copa já, a Olimpíada, velho. Foi legal, viu? Oh, sabe a coisa mais chata quando você acorda, que você coloca no mosaico, né? Que tem todos os esportes. É, legal. Pô, seu puta, aquilo era legal pra caramba, velho. Mas assim, tem um esqueminha legal que tava lá no mosaico, foi no sábado, né? E passando um canal atrás do outro. E não parava, era um monte de competição atrás da outra, coisa, né? Você pode escolher. A maioria já findando, né? Aí ele passa no canal, para o 700 e tralalá, né? É isso aí. Aí de repente entra Esporte e Botafogo. Eu falei, não! Ô, teve jogo do Vasco, velho. Não, Esporte e Botafogo. Melhor não, né? Não. Aí passou Esporte e Botafogo, vai pro canal seguinte. Era um jogo da segunda série, da série B. Nossa. E mas era Vasco? Mas eu não tenho. Acho que o Vasco tava jogando na hora da seleção. Eu não sei que jogo que era. Aí travou, porque eu não assino Série B, claro. Mas aí vem assim: se quiser comprar esse pacote avulso, R$90 pra ver. Caraca, velho! Eu não quero R$90 esse. Do céu. 90 pau pra ver avulso um jogo Nossa, da Série B. Nossa, cara, que caro. Tá caro, hein? Putz, grito. O vôlei foi legal, hein? Ó, o vôlei tá de parabéns, hein, velho? Os caras mereceram. Chupa Benjamin. Bernardinho. É o vôlei do Brasil, Benjamin. É, chupa. Bernardinho é. O vôlei o cara, chegou, né, a nos emocionar, porque eu vou dizer pra você: a superação de algumas pessoas, principalmente do Serginho, né? 40 anos. Serginho, 40 anos jogando que jogou, velho. 4 medalhas. E aquele Wallace, cara, ele joga muito, velho. Macho alfa. É engraçado, né? O Wallace, o Lipe, o Bruno. Bruno é filho do Bernardinho, detalhe, muito, né? O Lipe, o Lucarelli se machucando aí no isso. O Lipe tava com problema de coluna. E o Lucarelli na coxa. Nas coxas. Né? Pô, sensacional. O Bernardinho tá de parabéns. O cara mais vencedor desse país. Viu? Ele tem sete, né? Sete. Medalhas. Medalha, não. É pena que o técnico não ganha medalha, ele né? Não ganha medalha, né? Conquistas, né? Mas parabéns. É incrível, né? É engraçado, o técnico. Mas não então, ganha. Eu também achei meio, eu acho meio estranho pelo fato do técnico não poder ganhar ali. Mas, compete, mas né? É o que dizem, né? É. Por exemplo. Todos tem que daria esportes, todos os técnicos, né? Imagina. Técnico de salto trigo, técnico do levantamento medalhas, de peso. Não, mas, não é, você mas sabe a medalha que tem que ser dada pra quem compete, né? Como é que é o nome do técnico da seleção feminina? Zé Roberto. Zé Roberto, a confederação fez uma medalha na última Olimpíada, fez uma réplica pra ele e deu. Acho que vão fazer a mesma coisa com o Bernardinho, né? Ah, mas é legal. Ó, pra vocês, qual foi a conquista de medalha que mais... É... O Mano não gosta de Olimpíada, não adianta. O Mano não gosta. O Mano agora tem o DNA do Benjamin e diz que não gosta. Não, eu gosto de alguns esportes, algumas modalidades apenas. É? Sim. Mas qual mais foi importante. A medalha de ouro que vocês falaram assim, puta, essa foi a que mais empolgou, assim? Rafaela foi... Silva. Não, Rafaela Silva, não, do Jaquias, judô. Do menino da canoagem. A menina a história do desse moleque, velho. É que você assistiu? Eu gostei. Eu assisti... Não, mas todo mundo tem uma história triste pra contar. Eu gostei. Ah, o cara não tem um rim, você tá louco? E aí? Eu gostei vive da... Um... Ele não tem um rim? É. Ué, tem um monte de gente que não tem os dois, velho. Para, mano. Mas é verdade. Mentira, vai, nossa. O Isaquias. Das meninas, só. Pô, cara, tá louco. O cara ganhou três... E ele fez história, porque é o único brasileiro com três medalhas. Ele fez história porque ele é o único brasileiro numa mesma Olimpíada com três medalhas. Rafaela Silva, Motinha. Também, mano. A vida da mina é mó perreio, mano. Foi mó perreio e pior, né? Vive no tiroteio lá e pá. Peraí, não estamos discutindo origem. Não, mas é o Mota que colocou a história em pauta. Não, eu tô falando porque a história dele é sensacional. Vamos discutir origem. A minha história também foi emocionante. Tá falando assim, vai. Qual foi a conquista que mais emocionou vocês? Eu gostei desse moleque. Eu achei que foi muito... Ah, mas o vôlei, por mais que não tivesse entrado assim como a odona das galáxias ali, mas é uma seleção aí que já vem defendendo medalhas de ouro e tudo mais durante algum tempo. É, então o vôlei, você até, eu concordo, foi uma conquista legal, bacana, mas você cria aquela expectativa pelo lastro que já tem, tá certo? É uma seleção que tem casca. As últimas duas medalhas dele foram de prata. Entendeu? Não, mas tudo bem, é uma seleção que tá brigando, Olimpíada após Olimpíada, sempre tá buscando. Agora, eu acho que a mais impactante, assim, foi aquela a Rafaela. Rafaela, e você, Dudu? Eu acho. Eu me emocionei com duas modalidades, vamos dizer assim. Vôlei ontem foi uma coisa que me emocionou. E uma antes dessa do vôlei foi o menino do salto. Eu esqueci o salto. Salto vale. Vale. Chama ele lá, o rapaz? Thiago. Ah, o Thiago Pereira. Pra mim, olha, o Thiago, ele foi. Não é Pereira? Não. E se for ter que colocar uma sombra, o Thiago ganha pra mim. Porque o Thiago, cara, é uma coisa. Era inesperado. Ninguém esperava. Né? Qual, o moleque nunca pulou os 6,3 metros que tinha que pular. E o moleque apostou todas as fichas dele no pulo lá. Porque o rapaz já tinha pulado o francês, né? É. Era o grande favorito. Falei assim, não, vamos pular 6,3, vamos ver se é bom mesmo. Aí o cara não pulou e ele pulou, pô. Aí, pô, sensacional. E você, Motinha? Eu fico com o menino da canoagem. Da canoagem. Isaquias. O que gosta do Arrocha. Começa da Arrocha que ele gosta. Não, ele gosta de mulher mesmo, não é essa. E você, seu bem? Com as meninas da vela lá, que eu tava assistindo na hora, eu achei muito engraçado. Você e uma vela, né? Você e uma vela, né? Você e uma vela. Foi legal que o pessoal pulou na água, exatamente. Né? Aquela coisa louca, todo mundo foi... Dois segundos só chegaram. Cara... Foi, elas seguraram até o final ali pra conseguir. Então também não era favorito, ninguém falava nada. A do Diego Hipólito também foi legal, porque, pô, ele sofreu pra caramba na outra Olimpíada. Ele já 12! 12 anos! E não, levou duas Olimpíadas pra ganhar essa, né? Eu assisti de conquista de medalha, assisti do salto em altura, eu assisti o do futebol, assisti o do vôlei. Qual que te deixou mais emocionado? Ah, eu vou falar um negócio pra você, cara. Aí eu vou no salto em altura, lá o salto com vara. Do Thiago. É, igual eu. Assim, posso falar por emoção, a gente pode falar por aquilo que a gente não assistiu, né? É. Então, como eu não vi o Isaquias. Eu não vi lá o outro, porque não dá pra ver tudo também, a gente tá trabalhando assim, então é complicado, mas assim, do que eu vi, vou ficar... É que assim, cara, não vou dizer pra você que no vôlei não fiquei, fiquei tanto... Não, lógico. Fiquei. Mas aí vai aquela coisa que nem o Mano disse assim, né, o vôlei já vem sempre numa... Já tá no patamar acima, vem, né? Vem brigando sempre. O esporte sempre. Que você espera sempre é o número um do ranking mundial, né? Então vou ficar com o Thiago, porque o Thiago foi complicado ali. Porque aquela coisa, meu, porra... E ele ainda passou naquele 6-0-3 com folga, cara. É? Ele ainda passou com folga naquilo ali. Ele pode pular mais alto. Tem história do psicológico, vou jogar uma outra pergunta pra vocês aqui. É. Qual o momento mais marcante da Olimpíada pra vocês? Rapaz... Momento mais marcante da Olimpíada... Eu vou começar com o meu, cara. Fala. O francês cagado lá. Chorando. Ah, você viu aquela cena? Você viu, mano? Da maratona? Mano, não, você viu da marcha atlética, mano. Ai, que horror, rebolante. Imagina o maluco todo borrado, todo rebolante, assim. Ó, uma coisa legal que eu vi, que eu achei assim, do caramba, foi assim, os dois irmãos ingleses que ganharam o triatlo. Né? Ah, é? Que é uma prova extenuante, assim, e os dois mantendo forte... Chegaram na linha, eles, meu, passou a linha, tipo, caíram, assim, os dois se abraçando, os dois irmãos. Foi do caramba, foi uma prova emocionante. Agora eu não lembro de algo, assim, que eu achei meio triste, assim. Sim. Ah, teve aquele lance. O cara quebrou a perna, né? É, não, fora o fato da lesão também. Exposta ali. Teve lá aquele idiota lá que não quis cumprimentar lá o judeu também. Sim, o egípcio. Viu lá o egípcio que não quis cumprimentar o israelense. Ele não devia nem dar a medalha. Então, ontem aconteceu uma coisa louca também. Foi eliminado? Ele foi eliminado das Olimpíadas. Foi expulso. Mas ele ficou com a medalha. Não, ele não ganhou nada. Ele perdeu do israelense. O israelense foi medalha de ouro, ó. Mas ele perdeu em prata. Não era final. Uma coisa hoje que aconteceu foi o técnico da Mongólia, né? Tirou a roupa protestando contra um golpe no... Porque assim, ele tava comemorando a medalha já. É. E aí, ao mesmo tempo, o juiz deu uma penalidade pra ele. Ele perdeu a medalha. Ele também, né? Que o técnico foi lá e tirou a roupa, velho. Os dois técnicos. O Arthur Zanetti, né? O cara que ia disputar o holandês, que era o favorito, a medalha. Foi caso expulso. Tiraria. Porque o cara tava na final já faz tempo. Que ele foi o prata, poderia que tirasse a prata dele, o cara. Sim. O cara saiu na noitada, aí mandaram o cara embora. O cara bagunçou. E várias histórias. O cara tava na final das argolas. Pô, olha, como que pode? O cara demora 4 anos, espera uma Olimpíada, a maior competição do mundo. E o cara vai... Meu, você tá de brincadeira, né? E o Lote, né? O nadador pediu desculpa. Tava idiota, lá, né? E perdeu 2 patrocínios hoje. Vai perder mais. Perdeu 2 grandes, velho. Mas você viu, Sombra, o maluco tem 30 milhas de dólar na conta, velho. Você acha que tá preocupado também? Ah, não sei. Tá bom, mano. Ah, mano, mas o cara desse, cara, ele é marcado, é dinheiro, continua, mano. Ele tem grana chance aí, de ganhar medalha ainda. Agora, com essa coisa de, não é dinheiro, tem... É, saber americano. O que fez com dinheiro... Quando você vê nego aí que ganhou tanto dinheiro e o perde tudo? O cara é muito novo ainda, o cara, a vida do cara é nadar, meu. Ah, mas ele já pra competição já não tá mais no... 32 anos ele tem? É, 32 ou 34. É, já não é um garotão. Já não é garotão, não. Já tem cidade? Uma das patrocinadoras. Tem 32 ou 34. Uma das patrocinadoras vai doar o dinheiro que daria pra ele pra uma instituição... 50 mil dólares. É. Onda. Pra crianças carentes. No Rio. Inclusive, mas... aquele idiota lá que tava junto com ele quando foi fazer o depoimento falso na delegacia, ele já teve que pagar aí 10 mil dólares aí e essa verba vai ser revertida lá pra aquela ONG mas do... Mas o Ministério Público... Flávio Canto. Como é que é? Hã? Ministério Público. Achou pouco, fala assim, fica mais fácil. Exatamente, achou pouco e fixaram em 120 mil. Boa, mano, boa. É. Obrigado, mano. Aê. Simplifica, não tenta buscar palavras. Ô, mano, que você quer ser o redator do Mota? Não, imagina, Mota. Ele é meu guru. Meu guru. É isso aí. Mas olha. Mano, é inspiração. Fica. Sou não, obrigado. Fica realmente um tipo de ressaca, assim, de tipo, pô, acabou um evento. E foi legal, no salvo. A gente queria que continuasse, mas o legal é que não continua. Né? Porque senão é você bom não... quando deixa saudade. Deixa né? saudade. Então sai por cima, baita mas Olimpíada legal. Que louco, a gente mesmo, não falou do futebol, né? É que a gente trabalha com futebol. Foi esperado, né? Todo mundo queria, mas não foi aquela coisa. Mas era meio que obrigação, né, Motinha? Exatamente. Olha a obrigação que trouxe os top, mesmo os cobrão, aí foi o Brasil. Desculpa, era a medalha de ouro mais óbvia do planeta, ou prata no mínimo, né? E você viu que a CBF tá discutindo pra acabar de vez com o futebol feminino. É mesmo? Eu acho errado, viu? Sei lá. Parece que... Pô, já não tem apoio no país. Eles querem incentivar, não? Os caras vão acabar? Bom, eu acho que... Tá ruim pros homens, velho. Hã? Tá ruim pros homens. E vocês viram, cara? Os caras ganharam 500 mil reais pela medalha de ouro. Cada um, né? É. Cada um. Cada um. Tá de brincadeira, né, velho? O CBF tá pobre. Olha, vou te falar uma coisa. E hoje saiu a lista do Tite, né? Ah, então vamos falar primeiro da convocação, né? Chama ela aí. Peraí, deixa eu achar. Vai falando dos times primeiro. Não, fala dos times, você pediu a lista. Brasil! É. Vamos lá. Saiu a lista. Não, eu só falei que tinha a lista. Chamou a lista agora. Peraí, deixa eu achar. Aqui, vamos minhas pernas aqui. Vamos lá. Eu tô preparado pra falar do. Eu tô preparado pra falar do Corinthians aqui agora. Não tem problema, vamos lá. Quebrou minhas pernas aqui. Desculpa. Ah, bora, senhor. Mas enfim, eu lembro dos goleiros, né? O Everton vai estar lá. Marcelo, não, bem, não vamos passar, não. Vamos como lá, goleiros, que ele vamos lá. Vem pra fazer ele o programa. Não lembrava, sim, ele não sabia. Não é isso. Passa aqui. Por último, eu tô preparado aqui pro Corinthians. Vamos lá. Ó, no gol. Alisson da Roma, Marcelo Groi do Grêmio e o Everton do Atlético Paranaense. Tá na tela, nossa. Tá na tela. Põe na tela aí, ó. Eu acho que de goleiros aqui, eu acho que poderia ter um outro goleiro no lugar do Everton. Mas é que no lugar do Everton seria o Praz. Não, então, mas qualquer entendeu? Outro, pode ser o Vitor, pode ser o Cássio, pode ser... Mas ele é o terceiro goleiro, o Diego Alves, enfim. Foi um prestígio ao cara que cara jogou e ganhou a o cara ganhou, pô. Mas o Alisson disse que não tá nem jogando. Tá machucado? Não, eles estão voltando agora também. O futebol europeu aí tava de recesso, né, das férias, e agora eles estão voltando. Mas vamos lá, os zagueiros. Ele levou o Miranda, levou o Gil, levou o Marquinhos e levou o Rodrigo Caio. Rodrigo, 50 milhões, Caio. Eu só não concordo aqui com a presença do Gil, apesar de entender o Tite, porque o Gil é o homem de confiança dele. E hoje na seleção brasileira não tem tantos zagueiros assim sendo convocados que possam talvez passar um pouco mais de confiança. Por exemplo, Thiago Silva seria convocado, ele foi cortado aí porque ele tá lesionado. O Pedro Jeromel, que na minha opinião seria um zagueiro com potencial para estar na seleção brasileira hoje, mas ele também não vai ser convocado nesse exato momento, porque é um cara que ainda não foi convocado e já não pode colocar o cara num jogo desse, diante do Equador jogando lá. Então eu entendi o que o Tite quis fazer. E até concordo com ele, mas apesar de eu não convocar mais esses caras que estão atuando na China, eu já colocaria aqui nesse contexto aí o Pedro Jeromel para que ele comece a ganhar um pouco mais de casca na seleção brasileira também. Ó, nas laterais ele chamou o Fagner do Corinthians, merecido, tá jogando bem. Tem o Daniel Alves, o Marcelo do Real Madrid e o Felipe Luiz do Atlético de Madrid. Desses aqui, cara, eu só não concordo aí com a presença do Felipe Luiz. Eu levaria aí ou o Zeca ou o Douglas, o Douglas Santos do Atlético Mineiro. Eu acho que merecia uma vaga. Daniel Alves, mano, você ainda... Eu ainda acho que é o principal nome na lateral direito. Eu acho que o Marcelo, o retorno dele aí com o Tite vai ser legal. Porque o Marcelo, na minha opinião, mesmo ele tendo o pavio curto, sendo meio porca solta, né? O cara de vez em quando dá uma espanada aí do nada e compromete aí a performance da seleção brasileira. Mas eu acho que na mão do Tite ele vai voltar a jogar bem. Sim. O Marcelo bate uma bola, mano. Não dá pra falar que o Marcelo é mau jogador, não. Eu só não levaria esse Felipe Luiz, que aí eu acho que tá sobrando nessa seleção. No meio campo ele chamou o Casemiro. Bom. O Rafael Carioca, que também tá merecendo uma convocação. O Paulinho, que eu não entendi o porquê ele levou. Mesmo ele achando, meu confiança. Homem de confiança. Mas, velho, o cara tá jogando na China, mano. Agora, você tá contestando o seu Deus? Contesto, eu acho que o Tite errou. Você tá contestando o seu Deus? Daqui em diante, eu acho que o Tite errou inúmeras vezes, ó. Por exemplo, ó, ele convocou o Casemiro, o Rafael Carioca, o Paulinho, o Renato Augusto, o Juliano, que era do Grêmio, tá jogando agora no Zenit. O William, o Felipe Coutinho e o Lucas Lima. Sombrar, na boa, eu não entendi a convocação do Paulinho. Tudo bem, é homem de confiança dele. Foi em 2013, velho. O cara foi pra Europa lá jogar no Tottenham. O cara não jogou absolutamente nada. Foi escanteado pro futebol chinês. Foi escanteado pro futebol chinês. De onde ele tá, de lá até agora. E não sei o porquê. Eu vi em loco e o cara tá jogando bem. Na boa, mano, que parâmetro que ele tem pra falar que o cara tá jogando bem? O chinês do outro lado, logo o negócio do cara é fritar pastel. É como escorpião. O futebol chinês é patético. Pô, eu vi esse fim de semana, pirulito de escorpião, cara. Nossa, é louco. Onde que foi o programa que eu vi? Ó, o Juliano... Você vai chupando pirulito até chegar no escorpião. Ah, que nojo. Que nojo. Eita. Mas, ó, por exemplo, o Juliano... O Juliano, ele era bom jogador no Grêmio, concordo. O Juliano é um cara que no Grêmio ali, durante algumas partidas, ele foi protagonista. Mas, desculpa, o Juliano não pode ser titular de seleção brasileira. Não é um jogador que você fala, vai pra brigar por posição. Por mais que você diga, foi convocado pra entrar no contexto. Lugar dele. Ah, ô Motinha, por exemplo, ó, pra chamar esses caras aqui, ó, Juliano... Vai falar do Marquinhos Gabriel agora. Não, Marquinhos Gabriel nada, que também não tá jogando nada. Pra chamar, ó, Juliano, que não tá lá. Tá certo, não tá no Grêmio aqui, tava assim, metza. E agora tá jogando no Zenit da Rússia, era titular o cara. Do Grêmio. Não era, mas tinha partidas, mas é que tá assombrado. Em determinadas partidas ele sumia do Grêmio. Ele sumia, não jogava nada. Mano, a torcida do Grêmio cansou de pegar no pé do Juliano. A maioria desses jogadores que você vai estar falando aí, a maioria deles não tem mais aquele que você fala, não, o cara joga muito, todo mas jogo aqui assombrado, por exemplo, o Felipe Coutinho uma draga vai ser titular. O William vai ser titular. Aí eu concordo, mas por exemplo, essas peças aqui de opção de banco. Na boa, Juliano, na minha opinião, não era pra estar lá, jogador de clube. Lucas Lima, velho, o cara tava machucado até outro dia. E as partidas que ele fez pelo Santos não credencia estar numa seleção brasileira hoje. Eu chamaria o Ganso. O próprio Tite, ele disse, futebol é momento. Qual que é o momento pra ele justificar a convocação do Lucas Lima? Joga quando a seleção? Dia 10, né? Eu vou pegar aqui o jogo da eliminatória, mas só pra terminar então a convocação. Termina. Pro ataque ele chamou o Neymar, o Gabigol do Santos, o Gabriel Jesus do Palmeiras e o Tyson do Shakhtar. Tyson? Com todo respeito ao Tyson... Quem é Tyson? O Tyson, sobrar diante da Olimpíada que o Luan fez e pela bola que o Luan tava jogando no Grêmio... Chamar o Tyson e não chamar o Luan... Concordo com você, hein, mano. Eu questiono sim essa convocação do Tite. Não tô querendo apedrejar o cara, não tô já querendo fazer a caveira do Tite. Não. Mas se é o Dunga que convoca essa seleção aqui com nomes como Tyson, Lucas Lima, Juliano... Paulinho, velho, tá toda a mídia descendo porretada no Dunga. O Luan mostrou que tem que estar, né, cara? Imagina se fosse o Dunga, gente, porque agora tá todo mundo, não, calma, é o Tite, vamos dar um voto de confiança. Eu adoro o Tite e o trabalho dele. O Tite, nos últimos anos no Corinthians, o cara foi extremamente vitorioso, mas na boa. Ó, chamar Paulinho, Juliano, Lucas Lima, Tyson. Malandro, com todo respeito, mano, se fosse o Dunga, a mídia tinha colocado o cara aqui crucificado na Praça da Sé e sorteando pedra pro povo jogar. Você tem razão. Mas tudo bem, vamos dar o voto de confiança pro Tite, mas na minha opinião ele errou em algumas convocações. Então vamos lá. Depois da seleção, vamos falar aqui do Corinthians no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ser construindo com valor. Vamos falar de algo que é maior do que a seleção brasileira. E o Brasil. Daqui a pouco, hein? Às 20 horas lá na Arena Corinthians. Jogo é o Isaquias, é maior que o Corinthians. Pô, né? Vamos aqui ao. Coloca essa vinheta ridícula aqui, te atropelando, Bento. Desculpa. Mas, ó, provável time do Corinthians, que já não conta mais com o André. Ó, que reforço! E também o Luciano. Né? O André foi emprestado, ou vendido? Vendido. Vão anunciar amanhã o valor, mas eu já ouvi aí que o valor aí seria de 5 milhões de euros. É tudo pro Corinthians? Não? É, o Corinthians ele tem 80% ou 90% do André. Puta, que sorte. Não, vai recuperar o que investiu, velho, e vai ainda pagar 1 milhão que ainda deve do Elias. Esse amarelou no Corinthians, hein? E ainda vamos lá. Já vai tarde também. Fala, ó, Bento. Vamos lá. Hoje é o Cássio, Fagner... Ou selecionável, põe assim um asterisco. Iago, Balbuena e Wendel. Sim. Bruno Henrique, Elias, Marquinhos Gabriel, Rodriguinho. Aí o ataque vai jogar o Romero e o Guilherme ali vai jogar no ataque. Sim. Né, fazendo o segundo atacante ao lado do Romero. O Corinthians que também, né, mano, tá de olho no atacante da Série B, deve fechar nas próximas horas. Sim. Que também ficou sem ninguém, né, que é o Gustavo. Jogador que atua pelo Criciúma. Criciúma, artilheiro da Série B. É, o Criciúma pede 5 milhões por 50% dos direitos dele. Parece que o Corinthians vai tentar negociar isso aí. É, o Eduardo Ferreira foi lá para Santa Catarina para poder intermediar essa situação. Possivelmente o Gustavo será anunciado aí para reforçar o elenco do Corinthians aí no decorrer aí do Campeonato Brasileiro. Mas o Roberto, inclusive o Roberto de Andrade, o presidente do Corinthians, ele vai dar uma declaração amanhã para a imprensa, ele vai participar aí da entrevista coletiva, inclusive para esclarecer alguns pontos aí com relação aí à venda do Luciano não vai ser vendido, para falar a verdade o Luciano é empréstimo, a venda será do André, né? Ele vai falar a respeito aí dessas duas transações aí com esses dois jogadores, possivelmente da transação envolvendo o nome do Gustavo também. E os pessimistas ainda dizem que se o Corinthians tropeçar hoje, pode ser que ele já fale da demissão do Cristóvão. Eu acho difícil. Ô, louco. Acredito também nessa hipótese, não, mas tem gente que faz campanha aí nos corredores do Parque São Jorge, inclusive aí na arquibancada também. O Cristóvão não é um cara idolatrado pela torcida, né? Mas você acha que é culpa dele, muita bobagem? Também é, Motinha. Porque eu não vou atribuir somente a ele os maus resultados que o Corinthians tem tido no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que ele faz parte disso também. O Cristóvão, quando ele precisa fazer alterações, ele se atrapalha. O Cristóvão, quando precisa fazer uma modificação tática na equipe, ele também não sabe o que faz. A impressão é que eu vejo ali, vendo de fora, é que ele de vez em quando tá meio perdido. É, tudo bem, falta alguma qualidade também, comparado com o time do ano passado, falta. Mas na mão do Tite, esse time tava jogando bola. Mesmo com as limitações que o time do Corinthians tem, e terá no decorrer do Campeonato Brasileiro, o time ainda pode jogar mais do que tá jogando. Ele fez agora uma adaptação aí, ele colocou o Rodriguinho para jogar um pouco mais avançado, naquela posição que ele tinha também, a posição de origem do Rodriguinho é meia. Ele colocou o Rodriguinho para fazer a função que o Giovanni Augusto estava fazendo, que não estava jogando nada. Então, ele colocou ali o Rodriguinho para fazer uma meia de um lado e o Marquinhos Gabriel do outro. E um pouco mais avançados ali o Romero, que é aquele cara que combate ali também dando opção no meio campo. Mas chegando mais próximo do Guilherme, que vai jogar hoje de centroavante. É uma alteração que pode funcionar? Pode. Mas na boa, cara, o Rodriguinho hoje é um cara que eu não confio. É, eu acharia muito mais interessante entrar com o Marlone, por exemplo, para fazer aquele lado de campo, do que o próprio Rodriguinho, mas ele talvez aí tenha visto no Rodriguinho uma qualidade para armar o time, alguma coisa que eu não tenha visto. Mas, sinceramente, o momento do Rodriguinho, cara, eu não confio. Eu vejo o Rodriguinho em campo e me dá desespero. O Rodriguinho é um cara que não acerta passes, o Rodriguinho é um cara que, taticamente, dentro de campo, ele de vez em quando tá perdido também. Você vê, ele não marca, ele não cria. Você fala, o que ele tá fazendo aí dentro? Mas qual a opção, mano? Então, eu colocaria o Marlone. Eu jogaria ali com o Marlone aberto numa ponta ali, coloca na outra o Romero e o Guilherme fazendo centroavante. Você coloca ali o Marquinhos Gabriel ali fazendo o outro lado, no caso, o lado direito. Eu colocaria o Marlone na esquerda. Então, eu penso que agora vai ter que apostar neles, né, mano? Não tem bem opção, né? Sabe, man, é o que tem. É o que tem. É torcer pra dar certo. É, com relação aí à ida do André... foi um tiro na água assim, naquela ocasião quando o Corinthians trouxe, eu não achei que foi um erro, diante das dificuldades que todo mundo via no mercado, todo mundo, porra, agora vai ser embaçado, não tem jogadores, o Corinthians acabou vendo a possibilidade de trazer um jogador que tinha ido bem no Sport, tinha feito um bom campeonato brasileiro, era um jogador que estava escanteado no Atlético Mineiro, o Corinthians acabou contratando, mas o cara veio e, porra, sinceramente não deixa saudade nenhuma, e vá com Deus. Com relação ao Luciano Idem, é um jogador que começou bem, mas depois ele se apagou, não sei o que aconteceu, não sei se deslumbrou, não sei se foi a lesão que agravou, talvez aí, e o cara não tenha recuperado a parte psicológica, mas não tá jogando nada, mano, é que absolutamente o Luciano nada. Também, ele era, o Tite fazia, né, as coisas acontecer pra ele. Sim. Quando ele virou centroavante, que ele tava metendo gol pra caramba. Inclusive, ele colocou o Wagner Love no banco, cara. Isso, Wagner Love era reserva dele. Foi bem, né? Então ele tava bem, mas depois aconteceu a lesão, não voltou da mesma forma, mas tudo bem. É um outro jogador que vai ser negociado. E se o Corinthians vencer o Vitória hoje, coisa que eu espero que aconteça, o Corinthians ele pode entrar no G4 assumindo a terceira colocação no lugar do Flamengo. Aí o Flamengo viraria o quarto colocado do Campeonato Brasileiro e o Santos sairia novamente do G4. É algo a ser comemorado, sim, porque diante das dificuldades, cara, por mais que o Corinthians pegue um adversário fraco hoje, o Corinthians é um time que, dentre os times que estão brigando lá em cima, é o que tem o elenco mais limitado, é o que tem os jogadores mais modestos ali. Ainda tem a gordura do Tite, não tem, mano? Tem, pelo primeiro turno que o Corinthians fez, ainda tem, Motinha, mas o Corinthians tem que comemorar cada rodada como se fosse a última. Então o Corinthians aí, se vencer o Vitória, coisa que eu acho que deva acontecer e eu espero que aconteça, porque qualquer outro resultado que não seja uma vitória do Corinthians hoje será trágico. O Corinthians ele reassume um posto no G4, assumindo a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Vamos torcer. Todo mundo aqui em prol do Corinthians hoje à noite para salvar todo mundo, o futebol de São Paulo. O futebol de São Paulo é uma vergonha se não fosse o Corinthians. Tá, é vergonha. Pode falar besteira. Viu? Comemorem empates aí, porque se não for o Corinthians pra vencer aqui, vocês só vão comemorar empates como um grande resultado nessa rodada. Que lugar que vocês estão, mano? Que lugar que vocês estão? Com jogar menos ou vacilão? Você merece começar. Se jogar mais, vocês chegam lá. Vamos ver o vacilão. Você merece. G4 agora. Você merece começar a semana torcendo com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs pra você reunir os amigos, a família e torcer. Ê, Leleô, acompanhou a rodada do fim de semana? Esvaziou a geladeira com aquela Brahma bem gelada? Então, aproveite que o Extra tem ofertas imperdíveis e não deixe faltar Brahma para os próximos jogos. É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso, não pode faltar Brahma. O Extra é Gol, tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com os amigos e a família. Você sabe, quando o assunto é futebol, amigos e Brahma, o Extra é o dono da bola. Escalhe a Brahma na sua torcida. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol, você merece Extra Economia. E lembre-se, beba com moderação. Porco. Líder. Porco, líder. Líder. Líder. Vocês. Nós, seu Bento. Fala de nós aí. Domênico, ontem uma vacilada. Vacilada dentro de casa. O Palmeiras, após uma bela vitória com o Atlético Paranaense, pegou uma encardida, Ponte Preta, que sempre está dando trabalho nos últimos tempos aí pro Palmeiras. Verdade. Invicta na arena. E ontem, 2x2, os resultados mais uma vez ajudaram. Continua com 2 na frente do Atlético Mineiro, que está ali. E a principal novidade agora, o jogo contra o Fluminense, Gabriel Jesus, que esteve lá ontem, exibiu a medalha e tal, deu aquela... Apareceu lá, Gabriel Jesus. É isso aí, Dodô, 2x2, mas foi difícil, né? Foi, mas o Palmeiras jogou melhor e o Palmeiras merecia um resultado melhor. Mas o time da Ponte é embaçado. Ele vai tirar ponto de muito time grande aí, viu? Uhum. Muitos times estão aí na ponta. É um time embaçadinho. Vai tirar ponto mesmo. Eu acho que é um time que definitivamente não cai mais. Mesmo porque acho que tem 31, né? Mas lógico que cai. Tem 31, mas não, lógico que cai. Acho que não cai, não. Não, acho que não cai. Nota de corte 44, como não cai? Ah, mas não cai, mano. Tem um campeonato quase inteiro, um turno aí inteiro. Não, mas ainda não atingiu a pontuação. Mas eu acho que, pelo... Não, eu também acho, pela expectativa. Jogando, por tudo, não cai. É, eu concordo. Que é um time que não vai cair. Acho que tem time muito pior que a Poma, mas muito pior. Entendeu? Hoje ela superou, inclusive, o Atlético do Paranaense, né, em número de pontos. E o Palmeiras teve a grande chance de poder ficar com 4 pontos na frente do segundo colocado, né? Bom, o Palmeiras tinha 3 pontos ao fim da última rodada, ficou com 2 agora, né? E deu sorte também que o Santos não venceu o seu jogo, porque senão poderia ter sido pior a rodada, né? O Atlético venceu. O Grêmio perdeu. O Grêmio não jogou, né? Jogou contra o Flamengo. Perdeu do Flamengo. Não, mas aí domingo Flamengo, de manhã. Então, mas aí o Flamengo ganhou. Aí você vai falar, pô, se o Grêmio ganha, estaria em que lugar? Pior ainda, né? Acho que nesse aspecto, tudo bem. Poderia ter tido um empate, seria até melhor. Mas o Flamengo também venceu. O Grêmio tem um jogo a menos, né? Tem que falar sempre que o Grêmio tem um jogo a menos aí. Pode olhar na tabela aí. E se ele vencer, Botafogo, lá na frente aí, pode decidir, né? Ele chegaria... O Grêmio ele vai para 38. Então, encosta, entendeu? Encosta junto com o Atlético Mineiro. Então, e se o Grêmio vencesse o Flamengo ontem, mano, ele poderia ser líder com esse jogo a menos. Não, mas o Grêmio é muita espuma também, Domênico. O Grêmio é um time aí que eu acho que tem qualidade também. Mas, por exemplo, ganhou bem do Corinthians a penúltima rodada. Meteu 3 no Corinthians aí com propriedade. Jogou muito, amassou o Corinthians. Mas ontem, diante do Flamengo, foi amassado de novo. Por mais que o Grêmio tivesse alguns desfalques, e de fato tinha mesmo, mas todos os times do Campeonato Brasileiro estão jogando desfalcados também. Então é complicado. O Grêmio, mas se ele vencesse o Flamengo ontem, mano, eles ficariam... o aproveitamento deles era melhor do que do Palmeiras, entendeu? Não, sim, mas... poderiam ser líder no jogo que falta. Mas o Grêmio, o Domênico, se você pegar os resultados... Agora não, entendeu? Os últimos resultados do Grêmio foram pavorosos, Domênico. Com exceção da vitória contra o Corinthians, que volto a falar que o Grêmio mereceu mesmo e jogou muito. Mas na boa, Domênico, o Grêmio empatou com o América Mineiro. O Grêmio empatou com o Vitória em casa. É, isso faz falta, né? O Grêmio, ele perdeu do Flamengo agora de novo. Entendeu? Então, o time do Grêmio é contra esses adversários aí. O Grêmio precisa se coçar. Porque se você continua perdendo pontos bestas, principalmente... Não contra o Flamengo. O Flamengo, tudo bem, jogando fora de casa. É um adversário difícil. Perdão, não foi o Vitória, foi o Santa Cruz que o Grêmio acabou empatando em casa. Mas o Grêmio, se não abrir os olhos, é contra esses times pequenos. Porque contra time grande, volta a falar, você troca pontos. Você perde lá, ganha aqui, empata os dois, beleza. O que vai definir o Campeonato Brasileiro são os adversários menores. Quem perder menos para adversários menores é campeão. E ontem, voltando ao jogo, o time do Palmeiras foi o time que buscou sempre o ataque, buscou sempre fazer o gol. E a Ponte Preta fez o jogo deles, né? É aquela coisa do, na base do contra-ataque, a gente chega numa bola. E se fizer o gol, beleza. Se empatar, tá tudo tranquilo, né? Uhum. E foi isso que fez. E num contra-ataque... E no meu ponto de vista, o zagueiro do Palmeiras, que era o Thiago, né? Eu acho que o Thiago... É o Egídio. O Egídio ali na rebarba. Fechou o Egídio com ele, Então, o Egídio tinha que fazer a falta ali, velho. Mata o jogo ali. Tem que matar, tava fora da área, velho. Mata o jogo. Não pode deixar o cara na corrida. Na corrida vai ganhar dele. Filho da mãe esse William também, né? Meteu 2 gols com o Linense, jeito, meteu velho. Ontem de novo. Carrasco do ainda porco. Saiu falando, eu tô aqui ainda. De novo. Se eu tô lá, ia dar um raio, ia dar no meio dele. Não, ele falou, eu mando aqui. Isso, seu Bento. É o William Potter. Eu mando aqui. Então, mas Domênico, você não acha que o Palmeiras ele é pouco contundente? Porque o Palmeiras, às vezes, ele tem o domínio do jogo, ele tá tocando a bola, muito gol, tem, mano. Tem posse muito de bola, gol. Mas às vezes não é tão contundente. Eu tava vendo o jogo do Palmeiras ontem. Olha esse lance aí de cabeça, o cara atrasou pro goleiro. E ontem Palmeiras... o Aranha tava doidinho pra entregar o sim, jogo. Sim, o Aranha deu duas confessadas em bolas alçadas na área aí, que ele saiu nesse falso. Gol aí, ó, no segundo gol do Palmeiras. Não, fora esse gol que ele falhou, teve mais duas saídas de gol ali, que ele saiu totalmente afobado ali, caçando borboleta, e o Palmeiras quase fez mais dois ali. Mas... O Palmeiras aí se enroscou de novo, vai com a Ponte, hein, Domênico? Falei pra você que era um adversário não complicado, deveria. Velho. Não, eu sei que sempre foi, né, mano? Sempre. De 3 jogos que eles jogaram lá, eles tinham vencido as duas e empataram esse, né? E você vê, eu não sei se são novo. Os últimos 10 jogos, alguma coisa assim, tá tudo empatado, né? Ou eles têm uma vitória a mais, não lembro. Honestamente, pra te falar, não sei. Mas a Ponte vencendo um adversário embaçado pro time do Palmeiras. Mas é o joguinho deles, mano. Eles ficam no, na base do contra-ataque. E é complicado, porque você sempre tá buscando o gol. Se você der uma brecha, os caras... Olha lá, saiu na cara do goleiro. Você vai ver agora. Olha lá. Não pode sair aí, ó. O cara tem que ter matado o jogo ali, velho. Mas ia ser expulso, né? Não ia, mano. Como não? Ia ser expulso. Segundo você fala a última regra aí, que ele não é o último. Não, mas aí fala... Não, mas aí fala em chance clara e deliberada de gol. Ele ia sair na cara do goleiro. Mas a hora que ele dá a cabeceada que ele põe na frente, o cara tem que parar o cara, velho. Porque... Para o cara. Aí, a regra não fala ali, ó. Para ali. Já tem que matar o cara. Mas se faz a falta ali e não toma o vermelho... Não, mas porque ele virou 5 graus à esquerda, o gol era 5 graus à direita. Presta atenção. Aquelas interpretações que só o mano faz. Não, a minha não. Sim, a regra senhor. Não fala, mas gente, a regra não fala em último homem. A regra fala em chance clara e deliberada de gol. Se ele não tava com uma chance clara e deliberada de gol. Se ele deu tapa na frente e o cara derrubou pegando por trás. Mas aí ele tem que ir como se fosse na bola, errou e pegou o cara. Aí que tá. Essa regra aí eu acho errada. Acho que a outra regra é bem melhor. E mesmo que fosse expulso, mano, o Palmeiras vencia por 2-1. O cara ia ter uma falta de fora da área. Ah, entendeu? Tinha que fazer a falta. Hã? Tinha que fazer, fazer a falta. Tinha que derrubar ali. Eu acho que faltou uma malícia muito grande pro Egídio ali. Tinha que derrubar o cara, velho. Que tempo que foi porque isso é o seguinte... Segundo tempo, já tava uns... Depois o Palmeiras fez 2-1. Na sequência, os caras empataram o jogo. 35 do segundo tempo. Ah, ali tem que matar. 35, matava ali. Tem que derrubar. Não pode deixar o cara vir assim. Quebra no meio. Porra, velho. Sabe? Venci o jogo e aí tomou um empate. E outra, tá deu um azar desgraçado ali, porque o cara, o Egídio até chegou junto quando ele foi bater. É. E se não chega, era melhor. Aí tá, você vê as coisas como acontecem. Porque ele chegou prensando com o cara. O cara chutou... desviou na ponta da chuteira do Egídio e tirou do goleiro, porque o goleiro ia na bola. O goleiro ia tirar o Jailson, tiraria aquela bola. Você pode reparar e se mostrar de novo, vocês vão ver que realmente é, ela desvia no pé do Egídio e aí tira o goleiro do jogo, entendeu? E aí agora, teria que ter matado o jogo antes. Mas são malícias que acontecem no jogo que o jogador tem que saber o que tem que fazer, né, velho? Não pode ficar naquela, vou tentar pegar na corrida. Tá, né? Ó, manda aí a sua mensagem via WhatsApp, 94-353-0150, 94-353-0150. E você também pode assistir o Estádio 97 no nosso site, 97fm.com.br/estúdio ao vivo, viu, seu Bento? Estádio 97. Quem que vai, seu Bento? Vamos ao Tricolor. Ah, o Tricolor? O Tricolor perdeu a chance, né, Soma? Todo mundo ganhou lá do Inter. Perdeu a chance? Não, ele ganhou a chance. São Paulo ganhou a chance, desculpa. Não, sim, mano. A chance é sim, o Palmeiras ganhar, foi lá, porque todo mundo isso, porque tá ruim isso, e tal. Isso, porque o Inter tá mal, tá atrapalhado lá. É, mas no final, o São Paulo saiu no lucro, não, saiu grande. No lucro, é. Sim, sim. Olha, sobre zagueiro à vista liberado, hein? O Douglas lá tá liberado, apareceu no bid, pode fazer sua estreia, pode atuar aí pelo São Paulo já. Empatezinho, Rodrigo Caio também, que está de volta agora. E pode ser vendido. E pode ser vendido. Será que vai mesmo? Acho que sim, né? Muitos times atrás do Rodrigo Caio, inclusive parece que um time alemão... Tem 37 times que querem o Rodrigo Caio. É, um time alemão entrou forte na parada. Mas você não vai chamar ele agora de menino de condomínio, igual quando você concordou com o assessor do Aidar? Eu? É. Falou. Assessor do Aidar? Não, não era assessor não. Do Aidar. Era do da Leco. Presidência. É, do Leco. Mesmo. É. Mas eu nunca chamei de condomínio. Não, o cara chamou e você concordou. Você falou, para. Você concordou, mano? Não. Não, mas... Eu vou falar assim, o que eu concordei é o seguinte, que ontem o São Paulo ganhou um ponto de bandeja, o São Paulo era para ser derrotado, o São Paulo ontem, um time morto, não entendi, porque fez um gol e recuou de uma forma assustadora, o São Paulo fez 4 finalizações, ao contrário do outro jogo que o São Paulo... teve mais posse de bola, teve mais finalizações. Esse de ontem foi vergonhoso, horrível o futebol de São Paulo. A falta que o Ganso está fazendo é uma coisa monstruosa. Mesmo você descobriu isso agora? Que não, ia fazer falta? Não, eu sempre falei que o Ganso ia fazer falta. Aliás, eu fui um dos poucos que defendia o Ganso. O Cueva não dá conta do recado sozinho, velho. Né? O São Paulo ontem foi horrível. Né? O Wesley, pelo amor de Deus. O Ricardo Gomes, pelo amor de Deus, tirar o Kelvin, colocar o Wesley. Tudo bem que o Kelvin não tava sensacional, mas o Wesley, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo com esse cara, velho? E o Michel. Sempre foi ruim. E o Michel também, velho. Parecia que o Michel não tava em campo ontem. Olha, gente, o herói do jogo foi o Denis, né? Ah, o Denis jogou muito. Parabéns pro Denis. Mas torcedor do São Paulo, agora vamos esquecer quem é o técnico, que é o Ricardo Gomes, que a maioria não gosta, ok, beleza, compreende-se. Fosse o técnico que fosse, que estivesse dirigindo o São Paulo, o elenco é esse, não tem o que fazer. O elenco é esse que tá aí. A gente perdeu 2 dos principais jogadores, que era o Ganso e o Calleri, era a alma do meio de campo do São Paulo, de criação, foi embora. E o cara da conclusão foi embora. O São Paulo, nós estamos começando o segundo semestre pior do que a gente começou o ano. Pior. São Paulo está pior. Porque a gente falava muito tempo atrás, precisa contratar meia pro time, precisa contratar meia. Aí vem aquela coisa, aí troca técnico, sai técnico, vem, né? Nada mais foi falado. O São Paulo, entendo. Não, eu não estou criticando as contratações que foram feitas. Mesmo que o Buffarini ontem fez uma puta bobagem. Pênalti que, lá, que, né? Aquele pênalti. Bobo. Mas não é por causa da bobagem de ontem e do drible que ele tomou contra o Botafogo, que agora eu vou rotular como o Buffarini. Nossa, que causa perdida. As coisas não são assim. É um absurdo queimar jogador dessa maneira, né? Como às vezes a gente já vê muita gente se manifestando dessa maneira, mas ok. O povo tem todo o direito. Que porrada de se que você deu agora no Benji, hein? Hã? Que porrada que você deu no Benji agora. Eu não sei qual que é a opinião dele. Não, mas ele age assim. Ah, é? Uhum. Ah, mas é mesmo? Foi, por causa de um ou dois jogos? Sim, opa. Já queima. Então, vamos supor, olha. Vamos supor que o Guardiola estivesse no banco do São Paulo Futebol Clube. O Guardiola estivesse ali sentado. Ele ia ter o mesmo elenco que o Ricardo Gomes. Ah, mas, gente, não tem material. Então o Ricardo Gomes, e não vamos entrar aqui no mérito se é bom ou se não é. Então vamos supor que, olha, mesmo você que não gosta do Ricardo Gomes, vamos supor que ele consiga se superar. Se ele se superar, o máximo que ele pode fazer pelo São Paulo é fazer um São Paulo que vai terminar no meio da tabela. E não tem mais do que isso. Porque o elenco está fragilizado. Nós não temos jogadores de meio que jogam ofensivamente. Nós temos jogadores de meio de toque de ladinho, né? O Cueva, não se pode rotular ainda. O Cueva jogado na ponta, às vezes no meio, joga sozinho. Ele joga sozinho, vai pra qualquer lugar, ele é um cara que ele não se cansa. O Michel Bastos, eu não preciso nem dizer. Eu não sei como que os técnicos enxergam o Michel Bastos jogando com uma espécie de ala, de ponta. Ele não tem velocidade pra isso. Ele não joga na vertical. Ele trava e dá passinho pra trás e toca do lado. Tem que jogar do meio pra frente. O Wesley é um jogador burocrático também. É morto. Então, se fosse o Guardiola entrando ali, também não aconteceria. Você fala, não, mas tem que pôr o Luiz Araújo. O Luiz Araújo, eu compreendo, é um jogador promissor. Mas toda vez que ele entra no jogo, ele entra numa situação perdida. E quando você coloca jogadores assim numa situação perdida, é tipo assim, põe lá, porque quem sabe ele tira um drible. É, quando o time tá dando certo, tudo bem colocar, né? Vai conseguir resolver. O São Paulo agora não tem nenhum sistema de jogo ainda treinado pelo seu novo treinador. O São Paulo tem um padrão de jogo hoje muito ruim. O São Paulo hoje tem um esquema duvidoso. E quando você põe um jovem, promissor que seja, nesse esquema, é o que aconteceu com o Luiz Araújo. O Luiz Araújo, ele como jogador, ainda não se definiu. Ainda não foi lapidado de uma maneira que você pode dizer, não, tá bom pro cara jogar. Porque ele é um cara que ele não sabe a hora de tocar bola, ele chuta pro gol na hora que não tem que chutar, ele dribla na hora que não tem que driblar. Então ele precisa ser melhor lapidado, porque todas as vezes que ele entrou, maioria das vezes que ele entrou, ele foi muito mal também. Não é porque ele sai driblando 3-4... que significa alguma coisa. Ele sai driblando 3-4, mas chuta a bola na lua na hora que dá pra chutar, na hora que tem o jogador livre e não passa. Sim. O que acontece? Você vai ficar insistindo no jogador assim, não vai adiantar nada. Ainda mais num elenco num time que não tá com um padrão legal, não tá jogando bem. Não tá. E não adianta pensar, o Luiz Araújo é um pouco diferente do que foi o Lucas quando subiu. Ainda não, o Lucas acho que ainda subiu um pouquinho mais, não vou dizer maduro, mas um pouquinho pronto, mais. Não era pronto também. Mas estava um pouquinho, acho que num estágio acima. O São Paulo, não esqueçam. Tudo bem. Sei que você estava, leva Ricardo Gomes, verdade. Em nenhum momento, olha, devia ter, como diz a regra 18 do futebol, jamais substituirás o Kelvin pelo Wesley. Por pior que esteja jogando o Kelvin, a não ser que você esteja a 49 de segundo tempo e com o jogo ganho. Você tá louco, velho. Se você precisa ter entrada no adversário, não é pondo o Wesley no lugar do Kelvin. Eu avisava, hein? O Wesley não é a olha, o Wesley não é a solução ruim de nada. Ele é ruim. Ele é morto. Ele é morto. Morro. O cara ele não corre, ele pega, e ele erra os passes. Ele erra os passes, ele trava o jogo. A progressão dele do campo de defesa porque é lenta. Não dá, não dá. Não dá pra entender, velho. Aliás, ontem assistindo alguns trechos do jogo São Paulo, eu queria agradecer a vocês por vocês terem levado ele de embora. Que é de volta, por Deus. Olha, ah, não, mas... Então, fica o meu recado. Ruim. Direção do São Paulo. Vocês perderam o time nas contratações. Quando a janela ainda estava aberta, vocês tinham que ter trazido jogadores de meio de campo e com possibilidade que joga na vertical. Jogador lento, São Paulo já tem. Jogador burocrático, São Paulo já tem. Pra tocar de lado, tem um monte. Hoje, olha só, o São Paulo escalando. Olha os meias do São Paulo. Hudson e Michel Bastos. Nada contra o Hudson, mas o Hudson é primeiro volante. Como que você vai encarar o Hudson de meia direita? Como que vai querer um time que agrida o adversário com o Hudson de meia direita? Não tem isso. Ó, então é o seguinte, primeiro, erro grave, crasso. Não vai voltar, o tempo não vai voltar. Perderam o time nas contratações. Contrataram jogadores? Contrataram. Mas faltaram contratações. Faltaram. Liberou o Ganso sem se preparar pra isso, né? Hã? Liberou o Ganso sem se preparar pra isso. Liberou, vendeu o Ganso sem estar preparado pra ter uma reposição do Ganso. Liberou o Calleri e contratou o Chaves. Mas o Chaves, o melhor dele, segundo ele mesmo, é atuando na ponta, como jogador de velocidade. Entendeu? Então, olha... Não tem quem passe bola pro ataque, velho. É complicado, complicado. A direção do São Paulo falhou demais na reposição dos atletas no meio do ano. Que agora vai ficar catando atleta aí da Série B, do Azar e Arapiraca, né? Pode dar certo, algum pode, mas a maior probabilidade... Incógnita, é, né? É, mas não é nem incógnita, a maior probabilidade é que não dê, né? A maior chance é de que não dê certo, né? É, agora a raspa do tacho, então, né, velho? Então, torcedor de São Paulo, tira da cabeça essa coisa que... Ah, é G4... Eu sei, é o time da fé, ele grita no estádio, eu acredito. Esses clichês nesse momento não vão adiantar. Faltam jogadores, faltam jogadores. O São Paulo está muito mais, a realidade de São Paulo é muito mais de fugir do Z4 do que se aproximar do G4. Né? Não tem outra conversa. E aí é minha opinião, Copa do Brasil, né? É minha opinião, não é informação, é minha opinião. Se o São Paulo agora, com o Ricardo Gomes, não decolar, eu não sei se o Gustavo vira um ano no São Paulo. Isso é minha opinião. Porque a atuação da direção de futebol do São Paulo no meio do ano foi trágica. Foi horrível. A administração do futebol no meio do ano, eu não tenho nada contra o Gustavo. Acho uma pessoa, ele, sensacional. Mas não se preparou para mudança. Né? Mas o timing, a preparação, o planejamento do futebol do São Paulo no meio do ano foi horrorosa. E ficou foi muito horrorosa. Preso naquela novela do Michael, né? Ainda mais sabendo que o Michel Bastos não tá praticando futebol bom faz tempo. Confiaram que o Cueva ia ser a grande solução de tudo? Não é, gente. Não é. Pode, Cueva mais um... Você fala, vai jogar o Cueva com algum outro cara do lado de melhor gabarito, de gabarito bom, a coisa pode fluir. Mas muitas vezes um jogador, você depositar tudo... E o Cueva, por exemplo, foi convocado para a seleção do Peru. E quando contrataram, já sabiam que ele era um jogador convocável. E vai ficar sem ninguém. Vai ficar sem ninguém. Aí São Paulo não tem meias. São Paulo, a alma de um time, o São Paulo não tem. Você vê a tragédia... Olha, ainda bem que o Denis começou a jogar bem. Putz, e de vários jogos pra cá. Se o Denis tá naquela fase que ele tava... Se o Denis tá naquela fase da Libertadores, um abraço. Ontem o Denis foi herói, velho. E ó, dança o Gustavo. Isso é opinião, não é informação. O Leco perde a eleição. Porque é abril do ano que vem. O Leco perde a eleição. Perde. Se também for o melhor pro São Paulo, que perca mesmo, né? Uhum. Que entre alguém aí dentro do São Paulo. É, eu sei que estão fazendo um bom trabalho financeiramente, que me consta fazendo um bom trabalho. Mas a sua análise com relação ao trabalho do Leco até aqui é mais positiva ou negativa? A parte financeira, que estava estuprada, é positiva. Mas eu não posso dar como positivo o trabalho no futebol. Muito ruim. Então muito na sua ruim. Análise pesa mais o lado negativo do que o positivo? Porque no fim das contas... O futebol é o que acaba contando, sendo abriá-las. Né? No fim das contas é o futebol que conta, como você diz. Né? A gente não comemora a planilha financeira, a gente comemora títulos, né? Sim. É essa a questão. E é nitidamente o São Paulo, não só que não vai chegar a lugar nenhum esse ano, mas tem Copa do Brasil. É, tem Copa do Brasil e tem o Santos lá com o Lucas Lima e Ricardo Oliveira pra enfiar gol na gente. É claro que é óbvio. Porque agora vai dizer agora que o São Paulo agora tem um time que vai bater de frente pro Santos. Santos é um dos melhores, repito. Pra mim, os dois melhores times do Brasil são Santos e Galo. Pra mim, os dois melhores. E o Palmeiras, eu acho que não é o melhor, mas o Palmeiras vai brigar pelo negócio até o fim. E com chance de ser campeão, é claro. Vai ficar esses três aí, na minha opinião. Na minha opinião, é isso. Confiando em Copa do Brasil, Vergonha. Meu Deus do céu. É Mena ou Carlinhos a solução de São Paulo? Mena ou Carlinhos? É o que temos pra hoje. Eu não me pego ali com o Thiago Mendes, Hudson, João Schmidt ali, ok. Eu acho que, meu, beleza. Mas o São Paulo não tem meias. Não tem, é terrível. Eu acho que teve uma coisa, olha, também, aquela história. O cara falou, não, o João Schmidt, olha, pode virar, tal, mas não é a solução, né? Ah, é. Quando você tem jogador mais consagrado e forte, como é o Calleri e o Ganso, ganha corpo, né? O Calleri não veio como um... Calleri veio como um cara, porra. Que resolveu, né? Que fala assim, olha, ele tá lá na reserva do Boca porque joga o Tevez e o Oswaldo, né? Então ele quer ir embora, foi vendido. Calleri veio pra ser jogador que resolve. E o Ganso era um cara que resolvia no meio do campo de São Paulo jogando muito. Mas é que tá, Sombra. É a crítica que eu faço à diretoria do Corinthians também, cara. É, essa palavra, ela tem um custo. Qualidade tem um custo. E quando você tem jogadores protagonistas assim e precisa vender por determinado motivo ou se desfazer porque você fez um acordo, como o São Paulo fez com o caso do Calleri, é, você precisa repor a altura. É claro. Porque não dá pra você achar que o substituto vai ser aquele cara. Não vai, não vai. Por mais que você tenha que ter um grupo homogêneo, fala, bom, beleza, não dá pra ter todo mundo nota 9, mas você precisa ter aqueles caras aí que fazem a diferença. No, no caso do Corinthians... Você precisa de protagonista. O cara. Corinthians, ele perdeu Renato Augusto, Jadson, Ralf, Gil, perdeu lá na frente Wagner Love, o Malcom. Porra, perdeu meio time, e meio time de pessoas que faziam a diferença. Então entendam, é entendem por que, que eu não me pego tanto na questão do Ricardo Gomes. Porque se fosse o Tite dentro de São Paulo, ele ia sofrer pra caramba, gente. Seja quem fosse. Então, assim, eu não consigo pensar propriamente só no técnico. Agora eu preciso só de um técnico pra evitar rebaixamento, é só isso. Que não adianta com esse time ficar pensando em G4, é ilusão. Não, G4 não, mas tem a Copa do Brasil, que é um torneio curto e mata-mata. Anota aí, anota. Pega o Santos, toma pau. Vai chegar numa hora lá que vai pegar um time na Copa do Brasil. Quem tá na Copa do Brasil? Todos os times que disputaram a Libertadores. Santos, estão todos. Corinthians, seu pior pesadelo. Então pega qualquer outro que tá lá acima do São Paulo, vai tomar pau. Às vezes não, é a Copa do Brasil, mas eu acho que quando é torneio de Copa, quando é torneio de Copa, o São Paulo tirou o Atlético Mineiro, não, Libertadores. Mas aí tinha um especialista, né? Que era outro time. Mas o grupo do São Paulo era mais qualificado. Opa, outro time. Tudo bem, mas tirou. Não, mas era outro time. Tinha jogadores protagonistas. Tudo bem, mas... os protagonistas que a gente tava falando aqui. Ah, tá brincando. Justamente esse é o foco. Nós estamos falando que o São Paulo perdeu dois jogadores dos mais importantes e não contratou dois jogadores dos mais importantes. Sim. É brincadeira. Bom, mas isso acontece com todo mundo. Acontece nas melhores famílias. Falta alguém? E quem é o São Paulo pra dizer agora que vai passar, chegar num Santos em Copa do Brasil e vai passar? Então, passar nem ferrando. Vamos falar da Esser, Benjamin! Olha só, amigão, o que você quer, hein? Você quer ser campeão? Você quer vitória no clássico? Quer jogar bonito e ganhar de goleada? Se o que você quer é moral e investir bem, é Esser que você quer. A Esser oferece o melhor investimento por metro quadrado, com empreendimentos muito bem localizados em regiões que só valorizam a cada dia e sempre pertinho do metrô e de grandes avenidas. A Esser também tem uma preocupação com cada detalhe. Por exemplo, você sabia que muitos apartamentos da Esser já vêm com fechadura biométrica? A chamada Digital Door? E você não paga nada mais por isso? É, amigão, é muita tecnologia e cuidado com o acabamento. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Vá ver com seus próprios olhos. Venha visitar o Deseu Tatuapé, o Capital Brás, o Charme da Vila na Vila Prudente e o super lançamento Le Village, dois dormitórios com suíte na Casa Verde de Domênico Gato. Então é só ligar agora para Esser, 3066-0900, 3066-0900 e procure um consultor Esser. Você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigo. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. Ó, recebi uma informação, viu, Motinha? Esse negócio de seleção brasileira feminina acabar não tem fundamento nenhum. Eu vi uma matéria hoje no UOL. Não, chegaram a comentar. É, mas... É, eles vão discutir o fim. Recebi uma informação que não tem fundamento. Eu vi uma matéria hoje. Tomara. Não, tudo bem. Tomara, mas estou... tomara. Você tá vendo onde você viu e eu recebi uma informação que isso não... Graças a Deus. O Mota tem uma predisposição, né? O Mota tem uma predisposição. Foi ventilado. Já não gosta de mulher, né? Tem nada a ver isso. E ele falou, futebol feminino é uma mentira. Não é futebol e não é feminino. Foi o que o Mota disse. Para, você tá louco. Falou isso. Nada a ver. O Mota é muito maldoso. Para. Eu apoio todas elas. Caramba. Ou eles. Esse moto é maldoso, velho. Você é um lixo, mano. Eu entendi. Ai, ai, ai. Toma aí, acho que tem um placarzinho aí. Pô. Tem placarzinho? Ah, tem. A mulher na não barreira põe na mão. Engraçado, né? Cadê o trouxa do Azedão, aquele trouxa? É, lá? Cadê o RG? Também deu golpe. Aí não vem, quando perde, não vem esses trouxa. Eu acho que tem sim, viu, Bá? Vamos ver. Vê se lógico tá que aí. Tem. Lógico tem? Que tem. Tem que ter, pô. Não sei eita. Não, hein? Eita. Tem que ter. Vai favorecer aí. Agora? Ah, muito bem. Evidente. Ah, evidente. Trouxa. Idiota. O placar do Estádio 97 informa. Lá em Curitiba, Santos 1, Curitiba 2. Pô, EG, também fica difícil assim o jogo do peixe, né? Bem na hora rolando o encerramento das Olimpíadas. Quem assistiu o jogo do peixe? Fala pra mim. Nem os jogadores viram, no telão tava rolando o encerramento também. Isso aí, RG. Não tem assunto aqui, eu assisti o encerramento pela Band. Diga-se em passagem. Eu não acredito. Ah, mas vou ser sincero pra vocês, cara. Tava melhor acompanhando o Álvaro José lá do que o Galvão. Álvaro José é bom pra caramba. O Álvaro José é muito bom. Cara, Alvinho, é bom demais, Alvinho, cara. A gente boa. Ele manja tudo ali. O problema das cerimônias é que eles falam muito, né, em cima do que tá acontecendo. E teve lá, vou tocar. Pra você entender, cacete. Ah, para, vai. Mas se o cara não falar com o da contexto Globo, daquilo lá, você vai entender o quê? Na cerimônia de abertura tava chato, hein? Acha tudo ruim, meu. Ah, mas é chato. Mota, tudo é ruim. Não, nem se tudo. Comenta, é ruim. Se não comenta, fala. Não passa informação. Glória, Glória, a Glória. É, a Glória Maria deu um ela falava ontem, tudo, velho. Todos os países ela conhecia. Não, não é que ela conhecia. Abertura. Meu Deus. Mota, quando você tem um evento desse, quando você tem um evento desse, você já vem com um briefing, dizendo em qual momento vai acontecer e do que tá. Não, ela comentava sobre todos os países. Então, mas eu ontem, vou dar os parabéns pra Glória Maria. Mas ontem ela deu uma bola fora, velho. Pro Álvaro José, pra Renata Fã, pra todos que comentaram José, em cima, que trouxeram informação. Chato. Parabéns a todos eles. Mas, e nota zero pro Mota. Ó, a Glória Maria, velho, ela foi falar das rendeiras ontem. Ela falou as rendeiras de Itaipu. Aí o cara, Itapuã. Itaipu. A mulher tá na hidrelétrica fazendo renda. Ela moteou o quê? Moteou. Não, ali foi osso, mano. Mas e também entende-se, né? Mas quem você acha que, por exemplo, jornalisticamente tem mais expressão, assim? É o Mota ou a Glória Maria? Evidente que sou eu. Ah, o Motinha tá. Eu tô tá no todo auge. Dia aqui, velho. O Motinha tá no auge. Motinha tá no auge. Mas, ó, a Glória Maria, cara, eu acho ela uma excelente repórter aí também. Acho eu gosto. Uma jornalista. Glória Maria. E, ó, aquelas matérias que ela faz viajando, né? Eu não sei se ela curte fazer o que ela faz agora com a mesma intensidade que ela devia fazer há coisa de 15 anos. Coisa de 300 anos atrás. Viajar, cara, viajar pros lugares que ela foi, eu já vi cada matéria dela no Globo Repórter. Ela é legal demais, cara. Ela tava no Mundial do Palmeiras, viu? Qual? 51? Ela tava lá, não, Glória Maria. Rio, ela tava lá, meu, comentando o jogo, Glória Maria. Mas da Jamaica você gostou mais. De quem? Era na matéria do folclore. Né? E do Santos, seu Bento? Ah, o Santos, isso aí, perdeu, né? Podia ter a chance de encostar. Agora recebe os selecionáveis também. E agora Vasco, pela Copa do Brasil. Então, e aí... O pessoal Santos defende, tem... não, porque o Santos joga bola aí que ninguém joga, o Santos joga bonito, toca a bola, não sei o quê. Pegou o Curitiba e levou ferro, velho. Deu uma patada no som. Pegou o Curitiba. Mas não é anormal. Mas é que tá, Sombra. É, o Santos ganhando o jogo, hein? O Santos, ele... Peraí, não é que ele fez o gol. Ele recebeu uma doação. Aquele zagueiro do Curitiba lá que deu aquela recuada de bola pro Ricardo Oliveira, tem que colocar o Ricardo Oliveira no imposto de renda dele. Como é que chama quando o cara... Dependente dele. Ganhou uma doação ali sem tamanho. Agora, os gols que o Santos tomou... Tudo bem, o Curitiba cresceu na partida, precisava buscar o resultado. O Curitiba está numa zona complicada do Campeonato Brasileiro. O Curitiba hoje está 2 pontos da zona de rebaixamento. É aquele time perigoso, né, mano? Então o Curitiba ele precisou aí, de fato, buscar. Porque o Curitiba... Tira 3 pontos aqui que o Curitiba venceu ontem, o Santos. O Curitiba está aqui com 25. Ele estaria com 22. E 22 pontos ele estaria na zona de rebaixamento, filhão. Então o Curitiba foi pro tudo ou nada. E o Santos é um time aí que quando joga fora de casa também, cara, é um time muito apático. O Santos jogando em casa é um time aí que vai buscar, o Santos aí realmente é intimida o adversário. Mas quando joga fora de casa, o time do Santos aí precisa tomar um pouco de sustagem, velho. Caras aí, mas é verdade, mano. O time do Santos aí retrancado contra o Curitiba depois de fazer 1-0. é inadmissível. Uma coisa é você começar perdendo o jogo e falar, pô, o Curitiba tava numa noite ali mágica, fez 2, 3 gols ali e matou o jogo, beleza. Né? Agora, quando você começa vencendo um jogo, tá certo? Contra um adversário que tá numa zona de rebaixamento, a torcida pressionando, pegando no pé, você toma uma virada e que golaço aquele segundo gol do moleque do Curitiba, hein? Tá louco, mano, que paulada na gaveta. É, o Ricardo Oliveira reclamou aí da postura do Santos, golaço, né? Falou que o Santos recuou muito depois que fez o gol. Eu não gostei da postura do Ricardo Oliveira, Motinha, no término da partida. Ele foi meio agressivo com o repórter. Foi perguntando alguma coisa pra ele, o Ricardo Oliveira. Tava vendo o encerramento da Olimpíada. Não, o Ricardo Oliveira, ele saiu assim, sabe, tipo, meio que fuzilando o cara com o olhar, assim. Você não é de Cristo. Que foi? Que foi? Tipo, meio que intimidando, assim, sabe, um ar um pouco nervoso, assim, ríspido com o cara. Acho que tava puto com o time, viu, mano? Ah, mas não importa. Então cabe ao cara, Motinha, falar o seguinte, falar, ó, por gentileza, eu não gostaria de falar agora, porque eu tô com a cabeça quente, eu falo depois. Tá bom, velho. Cara, não fazer que nem o Neymar, né? Então, Neymar, é, Neymar não é pra aquele lugar. Então, o Neymar também. 100% Neymar, eu vi. Então, mas aqui tá. Quando a gente vem aqui e fala e questiona algumas atitudes do Neymar, eu acho que são pertinentes. Eu também não acho legal a galera pegar muito no pé do Neymar da forma como pegam por nada. Mas, por exemplo, quando o cara merece uma crítica, merece, tem que ser execrado, sim. Execrado, essa é a palavra. Porque a palavra, ó, Sombra, na boa, o Neymar conseguiu algo que o Bebeto não conseguiu, o Romário não conseguiu, o Ronaldo Fenômeno não conseguiu, o Ronaldo Gaúcho não conseguiu, Pelé. O Neymar conseguiu uma medalha olímpica, velho. O cara, ao invés de comemorar, sabe, ele para pra querer bater boca com o cara que possa ter xingado o cara. O Neymar ainda não foi campeão do mundo e os outros todos foram, sabe, né? O Neymar, em determinados momentos, Sombra, ele parece... Tem chance de ser ainda. O Neymar, em determinados momentos, não é sempre. Vamos ver se será. Não é sempre, porque de vez em quando o Neymar, quando quer ser legal, ele também consegue. Mas o Neymar, em determinados momentos, parece aquele moleque bobo, sabe, mimado. Ai, me xingou o jogo inteiro, agora eu vou lá reclamar com o cara, xingar o cara e dar tapa na mesa. Ah, aquele negócio bobão, de vão ter que me engolir, bobão. Nada a ver, hein, vão ter que me engolir. Para. Gente, ninguém tá imune a críticas, velho. Ainda mais o cara quando tá num patamar do Neymar, que hoje é o principal jogador do futebol brasileiro. Mas esse cara também tem esse comportamentozinho, Motinha, graças ao comportamento da mídia e da torcida. Sim, que babaoso, e colocam os caras aí numa redoma, num pedestal, que o cara chega num status inatingível. Então tá errado. A seleção brasileira começou a Olimpíada jogando mal pra cacete contra a África do Sul e contra o Iraque. Beleza. A mídia foi lá e criticou. Como todos criticaram. Ninguém ficou satisfeito com aquela partida, com as partidas que a seleção fez no início das Olimpíadas. 2-0 contra duas seleções ridículas, velho. Na boa, a torcida meteu o pau e a mídia também. Os caras ficaram putinhos, não, porque agora vamos mostrar o nosso orgulho. É. Aí foram bem contra a Dinamarca, beleza. A mídia voltou a falar bem da seleção e a torcida também. Então o futebol... Tem que falar de superação, né, mano? Não de... Mas ai, vai ter que me engolir. O futebol, ele é muito dinâmico, Sombrado. Da mesma forma que você tá criticando num dia, no outro você vai elogiar. Então, o jogador que atua numa seleção brasileira, principalmente numa seleção brasileira, ele precisa estar acostumado a esse tipo de comportamento. Não pode ficar com mimimi. Ai, porque falaram mal de mim, agora vão ter que me engolir. Engolir porra nenhuma, não foi mais que obrigação, Paquito. Tava aí pra isso, não fez um favor. Foi uma... E, aliás, ganharam 500 pau também, viu, Domenico Gato? Claro, foi de graça. 500 mil reais pra cada jogador. Opa, cada então... Pra cada um. E foi uma campanha dura, né? Foi uma campanha difícil. Difícil, Foi uma campanha difícil, Pegou, né? Olha, enfrentamos aí a África do Sul, né? O Iraque. Dinamarca. Honduras. Colômbia, Honduras. Foi Colômbia, Honduras e Alemanha. Nossa. A única seleção, teoricamente, que era forte mesmo, aí era a Alemanha na final, velho. Pegamos só baba, velho. A Bela foi boa pra nós. Você tá no seu carro estacionado esperando... Ah, desculpa, peraí, já vamos falar da HDI, peraí. Não pode deixar passar pro torcedor do Santos, é importante. Que o Santos tá com os direitos de imagem atrasados, mas caiu do céu pro Santos uma situação aí que a justiça vai liberar uma grana que tinha sido depositada em juízo relativa à venda do Geovânio. Então... Vai cair na conta aí do Santos cerca de 17 milhões de reais. Vão cair 17 milhões de reais. Pagar a folha. É uma herança, aquela herança que você não tá esperando. Você não esperava, né? Aquele tio rico deixou. Deixou o cara lá como herdeiro. Se bem que no caso aí o Santos até esperava. Acho que talvez não sabia quando que ia sair isso aí. Sim. E também não sabe qual seria a decisão da justiça nesse caso, né? E o Modesto até já tava viabilizando empréstimos bancários aí, né? Por que em juízo? Porque existe uma discussão em cima de valores que o Doyen Sports move contra o Santos, né? Então a grana estava sendo depositada no juiz, mas a justiça agora decidiu que vai liberar a grana para o Santos. E o Santos ganhou recentemente também, Sombra? É uma informação que muita gente na mídia ainda não divulgou, ou se divulgou pouco. O ano passado, quando o Valência jogava pelo Santos, ele acabou se machucando numa dessas datas FIFA pela seleção dele, o Santos pagou o salário do jogador, porque você é obrigado a pagar essa quantia. Mas a FIFA acabou fazendo aquele seguro para os jogadores quando estão em épocas de competição, naquelas datas FIFA. E quando o jogador se contunde, a FIFA banca aí, através desse seguro, o salário dos jogadores. E essa grana também aí chegou pro Santos. Era pouco mais aí de 400 mil reais. Ah, chegava ajuda, 500 mil, mas já ajuda. É um tinguazinho. Ajuda. Né? Ajuda a pagar duas contas de luz. Lima vai ficar feliz. Você tá no seu carro, estacionado, esperando sua mulher voltar das compras e de repente. Batem na sua traseira. Ei, rapaz. Eita. Aí você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é a Ivete Sangalo. Ivete. Que sorte, hein, meu rei? Ela sem o molar, assim, Não, mano. Bati o seu carro. Olha, pela Ivete, o Mota virava até o hominho. É mesmo? É. Não. Mas fica tranquilo que a Ivete tem seguro da HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem São Paulo, Rio, Porto Alegre, até Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E já que estamos falando de automóvel, vamos falar de Renault? Ah, com certeza, olha só. E quem tá batendo um bolão, meus amigos, é a Renault, hein? Com a condição do Logan, que você só começa a pagar em 2017. Olha que legal, boa, mano. Boa, boa. Só começa a pagar no ano novo, hein? É, meu amigo, e ainda leva de graça a central multimídia, 7 polegadas pra ouvir os jogos do seu time, hein? Aí sim. É ou não é? Aí sim, né? É uma parece dívida com teu pai, né, Domenico? Ah, me paga só ano que vem. Exatamente. Parece dívida... É, igual dívida de pai, rapaz, que isso. Aí é o Logan, hein? Além de ter um porta-mala gigante de 510 litros, tem computador de bordo, tem piloto automático... E tem, olha, meus amigos, o maior espaço interno da categoria, hein? É, vai lá conhecer, passa numa concessionária e conheça o Renault Logan. Aliás, você pode fazer um test drive, faça ainda hoje. Olha, você vai ver que carro espetacular que é o Renault Logan. Cabe tudo que faz a vida valer a pena. Todos juntos fazem um trânsito melhor, é Renault Logan. Aí sim. É isso aí. Boa. Estádio 97, vamos aos ouvintes? Vamos. Do oferecimento de Esser, construindo com valor, Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Também oferecimento do Hero, o melhor aplicativo para cuidar da sua vida digital. Quer saber mais? Acesse fshero.com.br. Pirelli, chegou a promoção Pirelli, você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli. Acelerou, comprou, ganhou! Vamos lá, toca, Asdrubal! Dizia o sapinho para mim, o sapinho faz a... Alô? Meu Deus, consegui. Conseguiu. Consegui, obrigado. Consegui. Quem é? Sombra, tô nervosaço, cara. Calma. Nervosaço. Olha, tem voz de desenho de tem filme, mesmo, tem. Né? Olá, tudo bem? Ele poderia falar uma coisa, dublar. Antes que a ligação caia ou aconteça qualquer coisa. Vai, fala o seu nome primeiro. Manda o nome, velho. Olha, meu nome é Cláudio José dos Santos. E quantos anos, Cláudio? 38. 3.8, e o bairro? Vila Suíça. Vila cadê Suíça? O Dom? Ô, Benjinha, cadê? Vila Suíça. Vila Suíça. Chocolate, velho. Ia bem agora, o chocolate. Meu, ela, oba, bah. Onde é Vila Suíça? Nem imagina, amigo. Não quero falar, hoje eu não quero falar. Mas é ridículo. Capital da Suíça, do Domenico Gato. Eu acho que essa ele não acertaria, mas é em Santo pergunta. André, bem pertinho de Mauá. Não lembro mais. Você, Motinha. Suíça? Ó, não é Zurich, hein, velho? Belgrado? Não. Não! É Geneve. Não lembro, não. Juro por Deus que não lembro. Vai, Sombra, você que joga sou, War, velho. Eu não sou tão ruim de geografia. Não sou tão ruim de geografia, mas o Sombra teve lá já. É Berna. É Berna. Berna. Berna não é aquele bichinho Berna. Lá que lá é o Berna. Ele é Berna. É Berna, não é aquele bichinho que Berna. Ó, Berna é o bichinho e o dono da Fórmula 1. É. Salvou a sogra, velho. A sogra. Né? Não pagaram. Né? Ei, não param de prender gente disso aí, hein? É, mas também, mas velho. Mas não pagaram. Sete, hein? Pagaram? Não pagaram resgate, mas devem ter dado um incentivo, né? Falar, pô, gente, vamos Minha sogra, né? É. Se não achar, paga o dobro, mano. Mano, você pagaria, ajudaria a pagar o resgate da sua sogra? Logo, a minha sogra é a gente boa demais. Ela cozinha bem, né? Sim. Mas se ela não cozinhasse? Aí não, né? Como assim? Aí tá louco? Não cozinha? Você pra quê? Porra. Nem isso, cozinhar, cozinha. Para, vai, a mulher manda, você vai pagar, vai. Olha aí. Paga se nada. A mulher mandar, você paga. Ele não tem filho pra deixar com a sogra. É, ainda não. Então, ainda não tá vinculado. A minha sogra é gente fina. Cadê a utilidade? Não precisa da véia. Cadê a utilidade? Minha sogra é gente humana, fina. Os seus loucos. Mas não precisa da véia ainda. Você viu o valor que pediram? Mas ele tinha, né? Domênico tá falando seus loucos, é porque não é ele que tinha que pagar. É, imagina. Eu não pagava, vai, Domênico. Acho que pagava, você tá louco? Ah, pagava. Do quê? Do Domênico pagava. É o seguinte. Pagar resgate? Duvido. Mas acontece o seguinte, aí a polícia ia resolver. Ah, você vai deixar... Desde quando vocês sabem de um resgate que deu certo? Vamos lá. Não sei. Então fala um. Ué, a gente não fica sabendo, isso não é noticiado. É, não... Como assim? Ah, o sequestrador não dá nota, falou o dinheiro do sequestro aqui. Só o Tom Leão. Mas o manda lá, esses resgates geralmente é com pessoas famosas. Ué. Imagina. Não. Imagina, tem um monte de filho de empresário que é sequestrado, a gente não fica sabendo. Nem sabe. É. E o cara a primeira regra, não é pra divulgar. Não, eu sei de um que deu certo. Qual? O Mundial do Palmeiras. Mas isso aí não foi sequestro, pô. Isso não é sequestro. Isso não é sequestro, isso é história, ô trouxa. Ah, não, Domênio. Calma, deixa ele nem falar o time dele. Não, mas é trouxa carinhoso. Notícia, mas pera. Mas é um trouxa carinhoso. Qual é seu time? É isso aí. A história é mal contada, mas. Olha lá, Santista aí. Ah, então chupa, trouxa. Tomaram um pau ontem, ô mané. Apanhou. Já que não tá o Azedão e nem o outro trouxa, então vem você. Ó, mas eu vou falar uma coisa. Peraí, não tá o Azedão e o outro trouxa? Ah! O outro trouxa. O outro. Não, jamais. O outro senta aqui, ó. Olha, Domênico, mas eu tô pro assento do RG. Aqui não é RG que senta. Nesse é Azedão. RG senta aqui, Santista aqui no programa, RG aqui, RG e esse Cláudio trouxa Azedão. Que senta, o Azedão, é. Ó, meu nome é Cláudio e eu garanto o lugar do Azedão aí, tranquilo. Pode vir, Domênico. Pode vir o quê, ô Mané? Pode vir. Chamou pra cima. Ô, Manézão, quatro pontos na frente, ô trouxa. Não Cláudio. Vejo vocês na... só falo com quem tá no G4, ô Mané. Pode gritar à vontade. O Corinthians passa vocês hoje, ô Manézão. Vamos até o Corinthians cara. Passou vocês aí, ô trouxa. Até o Corinthians não, será o futuro campeão novamente. Ô, o que você achou da história do... Ô, Cláudio. Oi. Você achou da história do Lucas Lima falar que essas propostas que tem por ele atrapalhou ele psicologicamente? Olha, posso te falar uma coisa? Ele falou que tava triste com essa história do Santos ficar devendo dinheiro. A lei é a matéria inteira, não seja injusto. Você é. Tá sendo venenoso, tá? Por quê? Não seja injusto, lei é a matéria toda. Não, ele falou que psicologicamente ele ficou abalado com as propostas. Ele falando o seguinte, que teu salário tá atrasado, é algo chato, mas ele compreende. Diz que o presidente do Santos é um cara legal, ele vai lá, avisa, é, sabe que vão receber na frente. Ele sabe então, que assim, é bonzinho. É, então você distorceu o que ele disse. Ah, mas ele falou que ele foi tendencioso. É triste essa história. É, lógico que é triste. Hoje, fica feliz hoje de não receber. Hoje foi um dia bem complicado, que eu trabalhei bastante, não consegui ler muita coisa. Assim, eu não tô sabendo dessa história. Eu trabalho de mas assim, referente, eu trabalho numa farmácia de manipulação. Inclusive, viu, Sombra? Se você mais qualquer coisa, estamos aí. Eu não entendo. O Sombra quer ser seu amigo. Mas você manipula sem receita? Aí. Ô, Sombra, podemos conversar, mas aí eu não vou falar o nome. Ó, por exemplo, quanto que sai pra manipular e o Sombra vai tomar oxandrolona e estanozolol? O que que é? Que porra é essa? Não, é bomba isso. Mano, ele não toma isso não, cara. Toma sim. Ô, mano, mas eu posso arrumar pra você, fica tranquilo. Tá bom, manda aí que nós tá lá mesmo, velho. Deixa eu te falar. Eu trabalho na área de TI de um grande laboratório, grande assim, né? De um laboratório médio da região do ABC, mas que já é bem firmado no mercado. Não vou falar o nome porque, né? Não, né? Muita gente melhor não. Me conhece. Eu sou um dos santistas mais insuportáveis da área aqui. Por isso que eu falo assim, que pode deixar com o lugar do Azedão? Do Azedão, eu garanto. Inclusive, assim, eu ouço vocês há muito tempo. Eu queria falar pro Sombra que desde o segundo programa, quando o Zé Paulo... Eu era office boy ainda, cara. Isso tem 20 e poucos anos já. O Zé Paulo falou assim, a gente não tinha nada o que fazer, aí o Zé mandou a gente fazer esse programa aqui. Cara, que bom que o Zé mandou vocês fazerem esse programa. O Zé mandão, né, meu? É, ainda bem que ele mandou, porque foi um dos maiores acertos da vida dele. Assim, eu ouço vocês, acompanho a rádio, eu ouço desde a época que era lá na Nova ainda. É quando o pessoal confia. Doutor Arnaldo, velho. Não, é. O Estádio 97 nunca foi de outro rádio. Não, mas eu ouço a rádio desde quando era lá na Nova, que depois migrou todos os locutores pra aí. Não. Deixa eu explicar. Tô fazendo confusão. Nova FM é uma outra emissora, na qual algumas das pessoas, inclusive eu, trabalhamos. Mas a Energia 97 é uma... É uma etapa após da 97 Rock. Então a 97 é desde 83. Isso. Mas olha só, quando o Bob Fernandes trabalhava na outra emissora, que ele foi trabalhar aí, que o pessoal confundia o Silvio Ribeiro com ele, eu já ouvia vocês. Ah, entendi. Você ouvia os profissionais. Isso. Porque mas a rádio era outra. Uma grande migração, não tem nada a ver, mas assim, passaram muitos profissionais de uma rádio para outra, acompanho muito o trabalho de vocês. O que o Silvio e o Domênico fazem nessa rádio é um negócio assim, fantástico. Ah, você precisa ver o que o Domênico faz, cara. O Domênico... Você não tem noção do que o Domênico faz. O Domênico, ele tem dois problemas, né? Não tem. Uma é a Aguinaldo aí, a outra é que ele é palmeirense demais. Mas de resto, ele é... Ele quer ser de menos, às vezes. Não tem problema nenhum. É virtude, rapaz, do Palmeiras. Eu vou te falar, viu, Domênico. Assim, eu tenho um vizinho aqui que ele é muito parecido com você, assim. E ultimamente a gente tem se arrebentado no Facebook aqui. Mas por quê? Por conta de Palmeiras e Santos. O negócio passou do limite, entendeu? Mas não pode passar do limite, mano. Mas passou do limite na zoeira. Um time empata, o cara tá lá pentelhando o outro. Mas assim, brigar jamais. Não tem violência. Só chatice mesmo. Porque o cara também é complicado. Mas assim, na semana passada, Benjamin levantou uma discussão aí, que dá uma puta polêmica. Ele perguntou, assim, se o Pelé era maior que o Santos pro RG. O RG tomou um cacete dele, mas beleza. Como assim tomou um cacete? Olha, eu achei que a postura do RG não foi a melhor possível, não. Qual foi a postura do RG? O Benjamin inventou isso, que o Pelé é maior que o Santos. Você tá descendo o pau no RG também? Não tô descendo o pau. Tô falando que ele poderia ter tido uma postura melhor. Porque qual ele era poderia a postura? Ter feito uma pergunta pro o Benjamin. Mas tá em tempo de você salvar o RG, vamos lá. Mas agora você vai ser covarde se você atacar o Benja, porque o Benja não tá aqui pra se defender. Tá bom, Mani, para, então eu pergunto pra você. Tudo bem. O Pelé seria o mesmo se ele tivesse jogado no Corinthians do Ribamar? Peraí, são duas coisas distintas. Eu, inclusive, eu discordei. De qualquer jogador que seja comparado aí a um clube. Eu acho que, independentemente do clube, o clube sempre vai ser maior do que o jogador. Eu ainda citei o caso do Pelé. Eu falei, o Pelé, ele teve a sua importância pro Santos, assim como o Santos teve a sua importância pro Pelé também. Aquele time que o Pelé jogou, muito do que o Pelé foi, deve ser aquele time. Porque era uma seleção. Era uma seleção. Se o Pelé tivesse jogado num time mais modesto, claro, ele ia ter aí o seu quê de sucesso. Eu discordo de você. Não discorda não. Você não pode discordar, porque senão você vai entrar pelo cano. Discordo de você. Você vai se expor a uma situação desnecessária. Você fala que qualquer clube é maior que o Pelé? Não, qualquer clube não. Eu acho que naquela relação, quando o pessoal pergunta, o clube, no caso aí o Santos, é menor do que o Pelé? Eu não acho. Porque o Pelé, ele foi importante para o Santos naquela época, como teria sido para qualquer outro time, mas o Santos também daquela época foi muito importante para o Pelé. Se o Pelé não tivesse jogado naquele esquadrão que o Santos tinha, velho, o Pelé também ia passar maus bocados, velho. Imagina o Pelé, Sombra, quantos jogadores a gente já viu com uma qualidade acima da média jogando num time aí que era um catado? O que é relevar como maior ou menor nesse caso? Nós estamos falando que não é patrimônio, tá certo? Não é que está sendo colocado. O que é? É a fama que você tem no mundo. Não só isso. É importante. Mas eu acho que tem a ver sim. Qual títulos que ele maior? Tinha não, antes desculpa. Do Pelé aparecer? Pera. Quando vocês estão comparando de um jogador como o Pelé ser maior que um clube ou não, qual é o parâmetro? O que está sendo medido? Então? Importância, relevância, fama, tem tudo. Título, não é uma fama, coisa só. Não é uma coisa só. Eu penso num todo. Eu acho assim, que o Pelé, sem dúvida nenhuma, indiscutivelmente, o maior nome do futebol mundial, sem dúvida. Ponto. Mas, assim, isso se deve muito a ele ter um Clodoaldo, a ele ter um Pepe, a ele ter até hoje o maior lateral direito da história, imbatível. Você acha que se o Pelé tivesse jogado naquela fila do Corinthians de 20 e tantos anos lá, que terminou com o Gabiru 77, ele poderia ter afundado. Gabriel 77 é o seu, Roscoff. Poderia ter afundado. É o seu Fiofó, velho. Respeita o Basílio, poderia... é o maior jogador do futebol brasileiro todos os tempos, velho. Como é que é? Basílio foi o maior jogador do futebol brasileiro todos os tempos. Para, se Pelé, o Pelé tivesse louco, Ronaldo, jogado naquele Corinthians da fila, você acha que o Pelé ninguém. Podia ter sumido na carreira? Olha, eu não digo sumido, mas eu vou dar um exemplo clássico. Ah. Eu tava ouvindo agora há pouco, vindo pra casa, que eu acabei de chegar, tentei ligar e graças a Deus consegui. É, vocês falando do Wesley. Esse daí. Você já quer estragar o programa, meu. Peraí, calma. Quer estragar o programa? Não tem calma, não, por favor. Não compara, velho. Ó, veja bem. Você sabe que assim, uma das grandes raivas que eu tenho do Dorival Júnior é que ele deixava o Giovani no banco pra esse Wesley jogar. Eita. Mesmo no final de carreira. Mas veja bem, o Wesley no Santos foi um jogador ruim? Não. Por quê? Ele tinha Ganso, Neymar, Borges, Kardec jogando tudo. Então assim, o que que acontece? É no contexto do time, até o ruim aparece. Então imagina o Pelé. Ué, estamos vendo aí, né? O André... Agora assim, veja o que o Wesley foi depois que ele saiu do Santos. Vamos continuar nessa comparação. Agora você imagina o Pelé jogando no time do Ribamar. Imagina, eu vou colocar, vou além ainda, só quero cutucar um cara aí. Imagina o Pelé jogando no time do Ademir da Guia. Mesmo assim, não seria o Pelé. Não, mas peraí. O Domênico não tá nem aqui. Mas você se defende, ele foi no banheiro. Ele saiu e foi no banheiro. Mas eu vou te falar um negócio. Não dá pra comparar o Palmeiras dos anos 60 com o Corinthians dos anos 60. Não dá. Porque o Palmeiras dos anos 60, embora eu não seja palmeirense, eu sei da história, e o Palmeiras dos anos 60 foi um time vencedor. Sim. Foi um bom e batia time. No ele, Santos, hein? Inclusive fazia frente àquele time. Ao Santos, fazia. Vocês então, eram perdidos, então não dá pra você chegar... Não seria. Tranquilamente. Você tá querendo arrumar confusão com o Domênico, eu senti isso. O meu pai, ele é santista. Roxo, assim. Meu pai tem 68 anos. E meu pai conta histórias absurdas do Santos, porque ele trabalhou um tempo lá. Ah, mas ele tá fantasiando muito também, né? Não. Floreou. Cuidado com esses negócios aí de histórias dos pais, pai, né? Pai não conta, vai. Não, pai é bem. Emocional, vai. Mas que seja, as pessoas da época dele. Então assim, quando você ouve falar, ou quando você pega os dados, o scout do Santos, gente, tem resultado desse time até hoje. O Santos é o único time do mundo com a marca de 12 mil gols. Mas você nem viu o Pelé jogar, velho. Ah, mas então eu também não vi meu tataravô, então eu não tive. Ponto pra ele, mano. Ponto não é que eu tô podando. Mas não é que eu tô podando o cara de dar opinião dele, mas, por exemplo, seria muito mais, teoricamente, convincente a sua explanação se você tivesse visto o Pelé jogar. Porque, por mais que eu também tenha defendido aqui no caso aí que o Santos não pode ser comparado... Número. Não, eu concordo com você. Inclusive, naquela discussão lá com o RG, eu disse que o Pelé não era maior que o Santos. Só que o negócio é o seguinte, man. Nós não vimos o Pelé jogar. Então, nós não temos esse embasamento todo. Porque o cara que viu, o cara que presenciou, ele pode falar com mais propriedade do que nós. Ah, com certeza. Né? Mas o Pelé foi fantástico, mano. Você pode ver as imagens dos jogos, pelo amor de Deus. Proporcionalmente que o Pelé fez com o Santos... Foi o que o Neto fez com o Corinthians em 90. Ai, tá não, ali no meu balaio. Você tá de brincadeira, mano. Para, você não fala essas coisas sérias, velho. Não. Pessoa da mesa, hein? Muito obrigado. Pelo amor de Deus, também não dá, velho. Se bem que se você for levar proporcionalmente, o Mano tem uma lógica, assim, que ele tem uma certa razão. O Corinthians, até 89, era um time de 77 anos que não era nem campeão nacional. Seu time não é nada, velho. Seu time nem na capital tá. Não fala assim. Sem violência. Mas é verdade, não é violência, é uma constatação de um fato. Mas é o time vencedor. O time do interior, bicampeão do mundo. Interior não, litoral, velho. Interior é se você tivesse sentido em Dayatuba, mano. Mas é campeão, mano. O negócio é o seguinte. Mano, e você sabe uma outra coisa que eu queria? Respeitar. Você tá destruindo o Mano, hein, Cláudio? Ah, cuidado. Tá lá, meu. Eu acho que ele merece aqui no lugar do Azedão. Não, mas me ajudem. Essa é uma grande dúvida. Eu gostaria muito que o Benjamin tivesse aí, porque o Benjamin é uma pessoa muito informada. Pode falar. É tudo aparência, velho. Mas ele disfarça bem, então. Sabe o que eu gostaria de entender? Sem brincadeira, que eu não vivi essa época. O quê, amigo? Como pode? O Santos ficou 11 anos da era Pelé sem perder pro Corinthians. Aí, da minha era, quando eu era molequinho, todo mundo me zoava, menos o corintiano, porque fazia 10 anos que o Corinthians não perdia, não ganhava do Santos na Vila. É. Tanto que até aquele gol de placa foi 2-2. E agora, chupa, em cima assim, do Ronaldo Marconato lá, o gol mais bonito da Vila Belmiro. Nunca mais jogou, viu? Ó, o gol mais bonito da Vila Belmiro, o Marcelinho ganhou uma placa do Pelé. O Pelé falou, nem eu tive competência pra fazer. Ah, não foi. Lógico que foi. O Pelé não falou isso. Falou. Tem o áudio aí. Que Dutra, o cara pegou um chute da lateral aqui todo zoado. Vamos deixar o Cláudio falar. Ó, eu queria entender como pode a gente ter menos vitória. Eu não consigo entender isso. O que você não entende? Assim, ó, como que o Santos passou 11 anos sem perder pro Corinthians, da era Pelé? Aí depois, de 82 a 92, sem perder na Vila Belmiro. Pro Corinthians. Pra você ter uma ideia, o Corinthians ele tem mais vitórias que o Santos. Pra você ter uma ideia, como se eu tivesse espancado. Ah, eu vi como nós fomos espancados em 2002. Ué, mas peraí. Você não disse que tá embasado em números? Mas, se você tiver embasado em números, basta você pegar a história dos confrontos. Número, então, você não vê lógica porque você não viveu antes disso, como você disse a respeito do seu tataravô. Claro. Existe história antes do período que você começou a acompanhar. Não, muito pelo contrário. O Corinthians ele jorrou no Santos a vida inteira. Ficou mal, é verdade. Aquela época do Pelé, o Pelé fez do Corinthians aí gato sapato, de fato fez. O Corinthians teve um jejum enorme contra o Santos e etc e tal, concordo. Mas a história é composta por todos os jogos, não somente pela década de 60 e 70. Em épocas, cada time vira freguês do outro. Ô, Cláudio, veja bem. Não, o São Paulo sempre foi do Corinthians. Não, vocês ficaram, você tá louco, freguês eterno. Freguês de São Paulo. Freguês eterno. Vai lá quanto tempo foi... Quanto tempo, o quê? Pega a história dos confrontos, Mané. Mas vocês ficaram um período sem ganhar do São Paulo. A diferença de vitórias do Corinthians pro São Paulo é quase 30. Mas não tá, não importa, vocês ficaram um tempo. O tabu é do São Paulo. Mas é que tá, pra você ter uma ideia, o tamanho da vantagem do Corinthians, mesmo esse tabu enorme que São Paulo ficou sem perder pro Corinthians, a vantagem do Corinthians em termos numéricos de diferença pro São Paulo é enorme. Mas não é isso que eu tô falando, eu não tô falando que é eterno, eu tô falando o seguinte, de tempos em tempos ocorre o tabu. Mano, não. Ai, Cláudio. Ué, você não é fã do programa? Você devia saber o nome de todo mundo. Ah, não. Para, você tá agressivo. Você tá agressivo com o rapaz. Eu tô zoando. Tá. Segura aí esses coisas aí, meu. Calma. Tô zoando. Mas você já falou demais, meu. Um abraço pra você. Não. Obrigado pela audiência. Pena que hoje não tá o Azedão e o RG. Depois você liga de novo pra falar na cara do RG que você falou mal dele. Não falei mal. Pelo amor de Deus. O RG é feio que o Domênico fez. Aliás, todos vocês aí, menos o Domênico, que é muito palmeirense. Mas se não tem como ser. Aqui qualquer. Como assim? Você é menos santista. Todo mundo é mais alguma coisa. Mas eu não sou menos santista. Sabe o que acontece? Eu sou fanático. Eu vou fazer uma crítica construtiva. Não, sério mesmo. Ó, por exemplo, na Copa do Brasil do ano passado. Meu, era fato que o Santos era favorito. E assim, o Domênico torcia o nariz quando todo mundo falava isso. Mas ele não considerava a lógica. Ele só considerava a torcida dele. Da mesma forma que hoje, quando o Sombra fala que o Santos joga muito bonito e realmente o melhor futebol do Santos está na Vila Belmiro, do Brasil, o problema é o fora, ele torce o nariz e não pode, isso é um fato. Mas, ô, Cláudio, essa questão do Domênico, ela é séria, claro. Você está batendo num assunto aí que, lógico, já teve que recorrer até a médico, tudo. Mas, cara, vai sarar, viu? Vai ficar bom. Ah, a gente torce. Ele vai sarar, ele vai ficar legal. Você vai ver só como em breve ele vai tá um pouco menos. Tá, mas olha, vou concluir aqui. Muito obrigado pelo programa de vocês. Obrigado. Eu não vou nem tentar fazer merchan, porque eu tô nervoso mesmo, apesar de não parecer. E eu sempre falo muito assim mesmo. Fala muito. Mas fala não, muito. Mas você tem DNA de mulher, né, meu? Não, não fala isso. Não, senhor. Tem DNA daqui, ó. Que a mulherada fala, velho. Mulher fala. DNA de mulher. Eu tenho promoção. Mulheres. Talvez isso seja um complicador, entendeu? Você tem o quê? Eu trabalho com 75 mulheres. Meu, você é um herói, velho. Eu sou. Você é um herói, velho. Peraí, é você e 75? Nossa senhora. Por exemplo, lá na GM, quando o cara faz aniversário, é um monte de macacão suado. Ah, nossa. Eu não passo por isso. Meu Deus, eu trabalho com 5 domingos e já fico louco, velho. Imagina com 70. Pois é, mas assim. Nossa. Muito obrigado. Você não virou gay, não? Você é uma mulher? Não. Você é uma mulher? Sou um homem. Fala, nossa. Não. Ô, Bota. Oi. Pelo amor de Deus, hein, mano? O quê? O cara falou aí que você fala igual a mulher, não deixa. Não falo não, velho. Não, pelo contrário. Não, ele, não é que ele fala igual a mulher, ele fala na quantidade. Eu não sei como é que vocês gostam. É, na mesma quantidade. Eu quis dizer isso. Ô, então tchau, Cláudio, tá, mulher. Não, ó, muito bom. Obrigado mesmo, viu? Que Deus Valeu. Abençoe vocês, que o programa continue assim. Amém. Obrigado. Vocês são super pagáveis e cada vez mais valorizados, viu? Obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Nós somos os Rodrigo Caio do rádio. Valeu. Valeu, falou. Tchau. Medalha de ouro. Valorizado. Mas os melhores daquela seleção é o Marquinhos e o Rodrigo Caio. Bom, Marquinhos que é Corinthians, velho. Hã? Marquinhos que é Corinthians. Não, não é. Era, né? Ô, e aquela foto do Neymar com a camisa do Corinthians, hein? Pagou uma rajada pro Corinthians, é o sonho do cara. Eu vou te falar um negócio, mas não foi ele que postou, quem postou foi o Corinthians. Ele que pediu pra postar. Ah, para. Acho que foi. Na boa, se eu sou Santista, mas nunca mais. Nunca? Mas nunca mais. Eu sou Santista, mas não posso. Um absurdo aquela foto. Nunca mais. Ele que pediu, ele falou, eu queria jogar com uma grande camisa algum dia. Ah, para, vai. Olha, eu não sei em que contexto foi, mas pois. Ridículo, hein? É ridículo, gente. O sonho de vocês também era vestir a camisa do Corinthians. Você tá louco? Você para, vai. Vergonha alheia de ter postado a camisa. O Corinthians tava dele. Verdade. Ó, quem liga aqui disse é só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. E falando Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, você concorre no final do programa a uma mochila da Dutra Máquinas. Agora é hora de mensagens através do nosso WhatsApp. Boa. O número, liga aí, 94-353-0150. Mande mensagens aí de no máximo 30 segundos, tá bom? Boa noite, meu nome é Daniel de Guarulhos. Tô escutando essas declarações do Sombra aí, detonando São Paulo. Tá esculachando o time, o elenco. Ricardo Gomes, primeiro jogo, Sombra. Pelo amor de Deus, dá um tempo pro cara. Deixa ele armar o time, deixa ele montar. Pô, você tá um modinha do caramba também, hein? Pelo amor de Deus. Vamos torcer, meu, vamos torcer. Para de criticar, vai criticar, tem muito. Ô, seu Jeca. Jeca não, não. Desde que o Ricardo Gomes foi contratado, todo mundo descendo o pau, eu falei assim, bicho, não tem nada melhor brasileiro pra contratar. Isso você não liga pra falar. Eu vou. Segunda coisa. Me dói, mas eu vou defender o Sombra. Porque ele falou aqui no programa hoje mesmo, ele falou assim, gente... Não é culpa do Ricardo Gomes. Nem com Guardiola, né? Ele falou, exatamente. Isso aí, escutou mal. Vai. Viu? Qual que é o nome do Jeca? Não. É Daniel. Deixa pra lá. Daniel que conheceu no bairro dele como o grande Jeca. Deixa o cara. O cara critica e o outro aqui vai lá e espana. É bom. Boa noite, meu nome é José Carlos, sou São Paulino, moro próximo ao Grajaú. Minha pergunta é pro Sombra. Na sua opinião, Sombra, qual que é o melhor esquema pro São Paulo jogar hoje? E consideração ao elenco que tem? E quem que poderia fazer essa função do Ganso? E da última vez eu mandei um chupa mano. Dessa vez, desculpa aí, mano. Mas eu quero mais é que você senta, pedala e chupa. Falou, boa noite. Ó, esse é um cara que não vai durar até amanhã. Como assim? Esse é um cara que vai ser atropelado. Não deseja mal, mano. Você não pode desejar mal a uma pessoa. Ó, esse aí não vai ser reconhecido nem pelo DNA do mesmo. Quanto à sua pergunta, ô José, o negócio é o seguinte, o São Paulo não tem quem faça a função do Ganso. Não tem. São Paulo não tem alguém pra atuar como um articulador de jogadas. Eu acho que o São Paulo devia jogar com 2 meias. Devia jogar. Essa história de jogar com ponta, meu Deus do céu, coisas lateral, é meia ponta. São Paulo só tem o Cuevas. Michel Bastos jogando em meia ponta. O próprio Cuevas não é um jogador que você fala, nossa, é ligeiríssimo pra jogar na ponta. Mas você jogaria com o Cuevas e com o Araújo lá no meio-campo? Não, que Araújo? Tá, imagina. Não tem. Não tem. Um jogador que eu acho que tem postura de mais de armação é um jogador que tá sendo escalado como volante. Que é o João Schmidt. Que eu acho que ele é um jogador que tem uma poderia jogar ao lado. Tem até uma postura de armador. Embora coloque, seja escalado de primeiro volante, talvez os técnicos tenham a sua razão. Pra voltar. Mas hoje, você fala assim, São Paulo tem meias. Olha, o Michel Bastos é um meia, que ele tá muito mal. O Michel Bastos é um meia. Né? Mas hoje assim, ele é um meia boca. Meia boca. Mas ele tá jogando de ponta. Vamos supor que ele estivesse jogando melhor, mas eu não jogaria com ele na ponta, eu jogaria ele no meio. Fixo. Como meia esquerda, meia direita e meia esquerda, como foi muitas vezes no futebol. Acho que você tem que jogar, o seu esquema tem que ser adaptado ao tipo de jogador que você tem. não deve forçar o jogador a jogar no esquema que você acredita. Porque senão você fica forçando situações. O São Paulo não tem jogador para jogar. É, o Kelvin você pode exigir velocidade. Agora o São Paulo não tem do lado esquerdo jogador de velocidade. Não tem. Mais mensagens, vamos lá. E aí, mano, aqui é Leonardo Lanchotti do Jardim Rincão. Pode ficar tranquilo que hoje são 3 pontos garantidos pro Corinthians. Já que nenhum dos outros 3 paulistas ganhou, é certeza que o Coringão ganha. É a regra. Não, eu também acho. Não vejo regra nenhuma. Eu concordo com você. Regra, não. Já aconteceu com Corinthians. O Corinthians ele precisa aí vencer o Vitória hoje pra salvar a honra do futebol paulista. Eita. Futebol paulista aí que vem fazendo bonito aí no Campeonato Brasileiro, mas o porco deu milho. O São Paulo deu milho. Tá na frente. E o Santos deu uma espanada lá também, perdeu pro Curitiba, velho. Então o Corinthians vai salvar a honra do futebol de São Paulo. É, não, não precisamos de honra nenhuma. Vamos salvar a honra desse estaduzinho aqui. Véio. Deixa assim que tá bom. Não quer nada. Fala aí, rapaziada. Mané. Boa tarde, tudo bem? Queria fazer uma pergunta pro velho aí. Ô, velho, estaria o Santos despencando? O que você me diz? Responde aí, velho. Abraço, aqui é o Thiago. Véio. Vai Corinthians, chupa Dodô. Vamos dar mão todo mundo pro velho. A gente tá movimentando o copo ali, ó. Agora eu queria chamar a atenção da produção do programa, que é fenomenal. A produção vindo com a RG hoje não está no programa, não, ela passa mensagens aqui pra nós, pro RG. O RG não tá de forma carnal. É. O RG ele tá aqui naquela mesa Ouija. Acho que tá. O RG tá ali dentro do copo. Você acha que o RG vai encarnar em quem? Ah, o Domênico tem cara de que tem a coroa aberta. Você acha que o Domênico vai receber o RG? Aberta. O Domênico tem a coroa aberta. Como assim? Coroa aberta, cara. Tem isso, coroa aberta, mano. Vai entrar. As pessoas que desenvolvem a mediunidade. É. Mostrar o tamanho do... Pincel que tá aqui. Vai entrar no Domênico, RG. Vai entrar. Mas você nunca teve Domênico Gato, assim, tipo... Baixou nada em você? Teve o quê? O Domênico já é um imposto que se manifesta. Não, o Domênico tem cara de que pode incorporar, assim. Tem. Ô, Domênico, você já sentiu alguma presença estranha, assim? Sentiu o quê? Ou, tipo, um espírito, você viu alguma coisa estranha? Não, você trabalha no estúdio de madrugada, assim? Não, já aconteceram algumas coisas, já, mas nada. Já, ele sabe, e já aconteceu com ele. É. Coisa feia. Na madrugada acender e apagar o homem da cartola. Aonde? Aqui na rádio? O Domênico já conheceu o homem da cartola. Isso é mediunidade, velho. Não aconteceu comigo porque eu não vi, mas teve dois locutores que viram. Ah, mas o que, que eles fumaram também? Não, fumou nada, não. Viram não. Sim. O cara da cartola. Aonde? Mas na rádio antiga? É. Na sede antiga? Da energia? Tinha o homem do terno. Na outra lá? Tinha. Era o Faustino, não era o segurança? Não era. Não era? Uma vez. O homem do terno, você não sabia. Foram pro fundo da rádio e não sei quem foi pegar água. Aí passaram em frente à sala lá de um departamento e falaram assim: pô, quem é o cara de terno aí dentro? Mas quem que era? Falaram pra mim na recepção. Não. A minha recepção falou assim: que cara de terno? Não, quem que tá aí dentro? Não tinha ninguém. É sério isso? Mas quem não que tinha viu? Ninguém. É um locutor, não? Não, eu não lembro quem foi a pessoa que viu. Mas era de gravador. Dia ou era de final de semana? Eu vou me recordar. Não foi gravador? Alguém já gravou. Mas era de final de semana? Não, durante a semana não tinha ninguém na sala. Ninguém. Medo, hein, mas aquele terreno ali, ele era cabuloso mesmo, porque do lado tinha um cemitério, na frente tinha outro. Na frente, do lado, atrás. Às vezes você olhava ali, Motinha, parecia uma aurora boreal, mano, tá ligado? Aquele fogo fato. É fogo fato. E sai do corpo, né? Esse gás. Geralmente esse gás, ele sai de terrenos pantanosos, cemitérios. É o mesmo gás que às vezes o RG elimina aqui no programa. Não. Mas o da RG, ele tem mais cheiro. É só quando morre. Só que os gases da RG ainda vem com cheiro, não é só cor. O da RG tem mais cheiro que cor. Você saia correndo ou vocês ficariam? Conversariam com o cara? O Sombra tem esse lado espiritual desenvolvido. Ele ficaria. Se você tivesse certeza, você tá na sua casa. E do seu lado, assim, você olha pro lado, tem uma pessoa querendo conversar com você, um espírito. Você conversaria, sair correndo? Qual a atitude? Pô, é complicado, hein? Mas eu acho que eu ia tentar entender a situação. Você pega, por exemplo, todo mundo... Ah, mas eu queria que minha avó voltasse pelo menos por 10 minutos. Aí a avó sai correndo. Sai correndo. Deseja. Quando a mulher fala, tá bom, fala o que você quer, velho. Aí o cara corre. Aí corre. Vamos lá. Correndo, mais mensagens do além aqui no Estádio 97. Boa noite, galera do Estádio 97. Aqui é o Júnior Flamenguista. Abração pra todos e uma mensagem. Como que o jogador do Palmeiras não deveria ser expulso caso fizesse a falta no segundo gol da Ponte? Se foi gol da Ponte e vocês estão discutindo se era chance clara de gol ou não, foi gol. Boa noite a todos. Ele não entendeu. Não, mas lá atrás não foi. Não, mas aí tá, tem que desenhar pro cara. Mas lá atrás ainda não era chance clara de gol. Não, mas se ele sai cara a cara, por exemplo, aquele lance do Diego Souza, que ele saiu na cara do Cássio. É praticamente igual. Se o Alessandro dá um carrinho no meio campo nele, independentemente, expulso. Ia ser expulso, gente. Porque ele tava à frente do Alessandro na jogada, ele tava levando vantagem. Isso chama-se chance clara e manifesta de gol. Nesse lance aí, o zagueiro do Palmeiras, por mais que ele desse uma raquetada no cara, ele ia estar sempre atrás do jogador da Ponte Preta que deu tapa na frente e ele ia sair na cara do goleiro. Ele ia sair frente acontece a frente do goleiro. Que o que dá mais discussão é que se fosse contra o Corinthians, o senhor mano ia dizer, não, mas o cara deu um tapa na bola em 5 graus pra esquerda. Não, pelo contrário. Naquela jogada que gerou toda essa polêmica aí, que foi contra o Figueirense, o jogador do Figueirense, ele já recebe a bola em impedimento. A jogada já começa irregular. E se não tivesse impedido? Na falta que o Cássio fez, não sou eu que tô falando. O árbitro, na hora que ele dá a falta, ele inclusive aponta a bola e falou, você driblou lá pra trás, velho. A sua bola fugiu do controle. O árbitro, se você pegar o replay pra ver a jogada, o árbitro, na hora que ele assinala a falta, ele já aponta a bola, fala, a bola foi pra lá. Agora, no lance do Ábila, eu acho que poderia dar cartão vermelho pro Cássio. Eu vou dizer pra vocês qual foi a melhor coisa da Olimpíada. Um negócio chamado desafio no vôlei. Ah, aquilo é sensacional. E mesmo assim os caras erravam. Teve um lance contra o Brasil, lógico que foi. Foi só um. Não importa, houve erro. É, dependendo do cara que tá no frame a frame ali, o cara que tá analisando o negócio, ele põe uma jogada errada, você se ferra. Eu entendo, não pode pegar 50, 60 mil desafios que tiveram durante o torneio e falar de uma jogada. O mano tá com medo, se tivesse isso, o Corinthians caia pra Série B. Sombrar na boa, na boa. É porque você sabe, se fosse o desafio, o Corinthians perde. Mas, gente, não ganhava mais. O desafio é uma legal pra caramba o desafio. Mas, Domênico, é muito mais fácil você jogar um desafio no vôlei, que é só saber se a bola triscou na mão, se não triscou, se o cara bateu na rede ou não bateu, mas e se a bola bateu dentro da quadra ou não. Um pênalti, se falar assim, mas Sombra, se você parar pra analisar, você pode olhar. Em determinadas jogadas, por exemplo, você lembra aquele jogo do Flamengo e Santos? Que o cara do Flamengo cabeceou a bola, foi na mão do cara do Santos? Eu daria pênalti. Inúmeras pessoas que eu conversei não dariam pênalti. O lance é interpretativo. Mas quantos gols nasceram em impedimentos? Mas é que tá, Sombra, o impedimento você vai parar na hora, peraí, deixa eu ver se tá impedido ou não. Depois do gol. Não. Depois do gol. Assim que concluída a jogada... Assim que aí o cara pode pedir, ó, quero ver. Se é concluída em gol. Aí sim, eu concordo. Se é concluída em gol, aí não, vamos ver lá. Cancela. Aí eu concordo, mas eu acho que esse negócio de desafio, Sombra, é um negócio é maravilhoso. Um complexo. Pra falta não serve. Não, mas sim, falta é um negócio, toque na mão. Mas por exemplo, coisa boba não. Dúvida. Mas por exemplo, olha, muito bem. Concluída uma jogada, pede-se o desafio, por exemplo, ó, o cara foi derrubado na entrada da área. Parou a jogada, certo? Parou a jogada. Você acha que tem que ter limite também, Sombra? Não. Como teve, por exemplo? Tem. Eu acho. Senão vai ficar usando isso pra parar o jogo. Mas só vou te dar um exemplo, mano. Quantos por tempo? Ah, depois define, por tempo, três, sei lá. Bom, isso se define. Aí vamos supor, olha... Só que se o cara acerta o desafio, ele fica com os dois ainda, né? É o que acontece no vôlei. O vôlei, por exemplo, ele pede o desafio. Se ele tiver razão... Ele pode errar duas vezes. Então. E o juiz não tiver razão, ele continua com os dois. Sim, porque ele tinha razão. É. Nada mais justo. Mas só a favor de quem errar, toma uma chinelada na cara. O treinador é tá louco. Mas, mano, vou te dar um exemplo de lance de jogo. O cara foi derrubado na frente da área. Sim. Né? O juiz foi lá e lance deu. Capital. Mas você... Então parou e o jogo. Você sabe que não foi pênalti. Mas você viu que, assim, o cara se jogou. Nem tocou nele. Sim. Nem tocou no jogador. Teve um lance, inclusive, desses. Acho que foi no Brasil e Alemanha, se eu não me engano. Que acho que o Luan... Pulou. Não tocou, nem encostou. Mostrou depois a imagem, o alemão nem encostou no cara. Mas vamos supor que o juiz tivesse marcado ali falta e pênalti. Uhum. Opa, desafio. Pega lá a imagem e vai ver que nem encostou no atleta. Então, dependendo, às vezes você pega assim... Lembra o Corinthians que tinha o Neto e o Marcelinho que batiam falta pra caramba? É um cara que decide. Assim, não, vamos ver o replay aí desse negócio aí, porque, meu... Se o cara bater, é gol. Se o cara bater a falta... O Rogério Ceni, pega um cara desse que decide, velho. Você entendeu? Então, assim, jogadas, às vezes, parou, apitou, fala assim, não. Mesmo em questão de falta. Parou, apitou, porque às vezes você fala assim... Com um lance capital, não, tô interpretando se empurrou o jogador, se foi uma carga... Não, tô dizendo assim... Cara que se joga e nem tocado foi. Mas é que tá, Sombra, eu acho que poderia incrementar com tecnologia o desafio. Eu acho que aquele sensor na trave que foi utilizado no Mundial que o Corinthians disputou lá no Japão contra o Chelsea e depois na Copa do Mundo, eu acho que é um negócio bacana. Tem que ser implementado sim. Só que a justiça, Sombra, ela tem que ser justiça. Ela não pode ser justiça, talvez, seletiva. Ah, mas não vôlei é tão bom. Mas aí que tá, Sombra, você não pode ter esse tipo de recurso em um, dois ou três estádios brasileiros. Ou você padroniza e tem todos, desde o campo do América até o campo do Palmeiras, do Corinthians e... Todo mundo achou legal no vôlei etc. na Olimpíada. Amanhã vai jogar o SESI São Paulo e o Iogurte Chumbinho vão jogar aí. Sei lá, porque nem... Vai ter? Não vai. Mas é que tá, Sombra. Ou você padroniza o negócio, vai implementar a tecnologia, beleza. Porque, por exemplo, a gente viu uma imagem. Você viu algo de mal na Olimpíada, o desafio? Não, não é isso, Sombra. Eu sou a favor também. Mas eu sou a favor de que exista em todos os estádios. Você não pode, por exemplo, só usar tecnologia no estádio do Palmeiras, do Corinthians e do Atlético Paranaense. Não, na Série A inteira. Então, aí tudo bem, eu concordo. Mas, por exemplo, será que no Chapecoense vai ter? Será que no América Mineiro vai ter? Os caras providenciam. No do Santa Cruz vai ter? Vai usar as imagens da própria Globo, que vai estar lá. A Globo faz todos os jogos. Então, mas é que tá. Todo esquema. CBF, velho, tem que pagar esse negócio aí. Eu acho que tem que ter um negócio independente, sabe por quê? É, esse negócio aí, porque pro cara colocar... Por que só vejo o corintiano contra o desafio? Não, mas é que tá, não é, eu não sou contra, eu sou a favor. Cai, né, eu só tô tentando fazer aqui um paralelo, porque dependendo da situação, se você pega lá o cara do frame lá, o cara pode alterar uma imagem. Não tô falando que o cara vai alterar, não, mas o cara pode. O cara pode, por isso que eu tô falando, tem que ser um negócio independente. Você não pode buscar, talvez, aí numa emissora, ou uma emissora, talvez, oficial, por exemplo, igual na FIFA lá, que os caras têm uma imagem que é gerada pro mundo inteiro e parte-se, talvez, ali daquele desafio, a imagem... Ou não parte. Ah, mano, porque, por exemplo, a Band pode ser que tenha uma câmera que a Globo não tem. Se você utilizar só as imagens da Globo, pode ser que a imagem da Band seja mais favorável. Ah, mano. Não, mas é verdade, gente. É verdade. Os caras sabem, velho. Eu coloquei como exemplo, gente. Eu tô colocando como hipótese. Bom, ainda prefiro recorrer a uma imagem e outra, do que na lances capitais, velho. Já tenho isso daí, Sombra. Não sei se você chegou a ver uma imagem num jogo do Red Bull, lá nos Estados Unidos. Tem um cara que fica atrás do gol. É, que o árbitro vai lá consultar. Fantástico. Teve um pênalti recente, eu que vi, o cara foi derrubado ali. O árbitro já foi pra cima lá do cara lá que fica com o monitor. O cara não fala nada pro árbitro, ele só tá com a televisão aqui, ele olha até pro lado. Parece cachorro quando tá te olhando comer, você olha bravo pra ele e vira o rosto. O cara já faz isso, só mostra o monitor assim olhando pro lado, o árbitro julgando a situação. Imagina no Brasil, o árbitro ali tá sozinho. Ninguém foi perto do árbitro pra falar um lá. Aqui no Brasil, a primeira coisa que vão fazer é um monte de pescoço cercar o árbitro do lado do monitor. Falar, não, o árbitro não aconteceu nada. Não, você é louco, o jogador brasileiro é mal acostumado, velho. Falar, não, peraí, então o problema é o jogador, não é o desafio. Também, ambos. Peraí, não, você desculpa. Mas eu sou a favor do desafio, eu não tô falando que eu sou contra. Sombra, é como... Eu só tô colocando situações aqui o problema que é possam nosso. Ser teoricamente justas. Mano, o problema é nosso, porque, por exemplo, o que que acontece hoje? Os caras vivem caindo, fingindo que levou falta, se jogando e fica parando o jogo. Mas isso eu também acho ridículo, né? Mota. Porque eu acho ridículo, isso vai acabar com o negócio desse. Eu acho que o que poderia aumentar muito, talvez, aí o fato do futebol brasileiro ser melhor... É o comprometimento dos jogadores. Aqui no Brasil, é natural você ver jogador cavando falta, lógico, cavando pênalti, dando migué. Lá fora não, lá fora não. Você não vê no futebol alemão o cara se jogando e cavando uma falta. Eu sei, mano, olha, usar cinto de segurança é importante. Só que só foi funcionar na hora que aplicaram a multa. Aí que tá, é na hora da porrada. Tá, então, se não tivesse multa, não iam usar o cinto de segurança. Justamente isso. E jogador de futebol é assim também. Mas não tem que ser, Sombra. Você vai tentar conscientizar. Mas deveria. O ser humano funciona a base de multa. Eu não acho, Sombra. Porque esse mesmo jogador brasileiro que aqui cava a falta, quando vai jogar lá fora, não cava. Ele muda o comportamento dele. Tudo bem, mas então, a gente vive no Brasil. Então, mas esse é o problema. Enquanto a gente continuar com esse papo de, aqui no Brasil é assim, tá errado, velho. A gente precisa se conscientizar de alguma forma. Ser humano é que nem cachorro. Você condiciona a base do biscoitinho. Ah, eu não acho. É assim. Eu acho que o ser humano, ele age assim, num país que proporciona ele agir assim. É igual nos Estados Unidos. O cara tá aqui no Brasil, Domenico, ele tá no Parque Dom Pedro. Ele come um pacote de bolacha, não tem uma lixeira próxima, ao invés dele guardar o saquinho de bolacha, não, ele joga no chão. E se F. Agora, se ele estiver em Berlim, caminhando nas ruas de Berlim, ele não vai fazer isso com o pacote de bolacha. Então mostra se ele estiver em Orlando, ele não vai fazer isso. Então, mais uma vez, mostra que é um grande picareta, né? Pois é. Que é um sem vergonha. É. Então, desafio no sem vergonha. Ó, o Lote acabou de perder todos os patrocínios agora. Parabéns. A empresa israelense e a Ralph Lauren também cancelou. Perdeu todos. Bom, agora vamos falar da BV, narigudo. Olha só, amigão. Você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888. 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas, ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! Estádio 97 também tem o oferecimento de Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem, também do Extra, você merece torcida reunida, Brahma Gelada e muita economia, você merece o Extra Gol, Renault Logan, cabe tudo que faz a vida valer a pena. E o nosso amigo Márcio Rivelino tomando um saquê e comendo um sushi de Toro maravilhoso. É... Adoro. Aí você quer saber onde que tá comendo? Aonde? E bebendo? No Boru Sushi. Boa. Na Avenida Murumbi, bacana, 6936. Hein, quero ir, velho. É isso aí, cara. Eu já fui lá, é top. E toda quarta tem a quarta-feira do Rivelino, né? O Riva tá... O pessoal vai lá e encontra o Rivelino. Boa. Então, olha, você que gosta aí de uma comida japonesa bacana, ó, Avenida Murumbi, 6936, Boru Sushi. Já fui lá, é muito bom. Riva, e o Márcio, entre um saque e outro, fala, o desafio é animal. É sensacional. Não, mas seria interessante, mas eu acho que deveria padronizar, eu acho que deveria ser na Série A inteira, não poderia colocar apenas em duas ou três arenas. É, um abraço aí também pro Jeová, voltando de férias. Ô, Jeová. Ele é, tem razão, a Globo não poderia passar as imagens, é verdade. É, porque o cara, se quiser fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, aquele negócio de tirar tema lá, não confia em nada. É, não, mas às vezes tem uns canais que tem um apego por uns times, né? Então... É, ah, então você tá concordando comigo. É, tanto amor, né? Ah, tá. É. Ah, tá, então você tá concordando tanto amor, comigo. Né, velho? Tem apelos, cara, assim. Tem tanto amor. É. Então, quer dizer, concordou comigo. Só não quer dar o braço torcer e falar, mano, realmente. Mas a gente não concordou com você que você não quer, porque a gente sabe que vai prejudicar seu time. É. Como não, seu jegue? Acabei de falar que tem que ter uma imagem você independente. Você não tá muito contra, velho. HDI é Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Dodô, vamos falar da Pirelli? Bora! Deixa eu ligar o meu Fórmula 1 aqui. Ah, esse barulho é sensacional, né, velho? Ah, é. Putz. Olha só, chegou a promoção Pirelli e você, hein? No Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Olha só, acima de R$350 em compras de pneus Pirelli, você concorre a dois ingressos para você assistir ao Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, hein? E ainda, milhares de prêmios instantâneos no momento da compra. Serão 250 ganhadores. É, meu amigo, acelerou, comprou, ganhou, hein? Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli. Consulte o regulamento, tá todo ele detalhado lá no site pirelli.com.br, tá bom? Certificados de autorização Caixa 1-16-87-16 e 5-16-88-16. Todos juntos por um trânsito melhor. Legal, é, e já que estamos na velocidade, né? Vamos falar aqui do Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Agora é hora do momento Sem Parar. Toca, Asdrubal! Ó querida Clementina. Alô? Ixi, caiu. Esse foi pro saco. Só um minuto. Caiu tudo aqui, qual rapaz. Deu pane. Voltou? Voltou, alô. Alô? Alô? Quem fala? Consegui, baralho. Alwin. Quem é? O William dos Santos Pereira. William dos Santos Pereira. É Pegiga. Quantos anos, William? É... Putz, mano, não acredito. Você esqueceu sua idade, velho? Esqueceu quando... 30 anos. Ah, ufa. Mas é 30 mesmo? Sim, é 30. Você pensou pra caramba. 3.0 e qual que é o bairro? Jardim Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora, hein? Ô, Benjinha, Nossa Senhora do Carmo, Benjinha. Eu acho que é ZL. É ZL, amigão. ZL. É perto do Sesc, mano, não é? É perto do Sesc, amigão. Isso mesmo, perto do Carmo. Ah, chupa, seus trouxas. É o mano que falou. Desculpa. E o Sesc, velho, é como se fosse aí um parque aquático da Disney na Zona Leste. É legal demais. Não, você tá brincando. Você tá louco. Você tá de brincadeira. Só pode ser Itaquera, João. Mano. Mano, esses caras estudaram escola pública, Domênico. Ah, você não pode ter falado isso. Eu duvido você e a Thaís no Sesc Itaquera, velho. Eu estudava numa escola, eu estudei escola municipal e estadual. Estudei nas duas. Isso ficou lá atrás, mano. Quando tinha caravana, velho, pra ir pra processo Itaquera, era uma festa, mano. Mano, minha escola não tinha dinheiro pra levar a galera aí pro Vale do Silício. Ah, mano. Para, vai. Mas mano, esse era essa Itaquera, já. Os caras não tá ligado qual que é, mano. Oi? É, você ia pro Play Center, vai. No Play Center eu não ia porque eu vomitava, velho. Você vomita até hoje, velho. Você anda de kart, você vomita. Olha, na o Disney, mano, se ele der uma volta de 180 graus, ele vomita. É. Na você Disney, sabe por quê? Eu gosto do simulador. Você sabe não, por simulador eu vou, só não vou no mano, montanha russa. Você assim. Sabe por que a gente fica enjoado? Eu também fico enjoado em carro, né? Quando eu tô no passageiro, quando eu tô dirigindo, não. Aí eu fui pesquisar e tal. Falo, eu não posso ler. É, eu também não posso ficar olhando o celular. E o que acontece? Sabe por quê? Porque o nosso cérebro pensa o seguinte, que ele tá sendo envenenado. Assim? Não, o seu cérebro, né? É, não. Não, qualquer... o seu cérebro. Não, de qualquer não compare pessoa... o seu cérebro com o nosso. Não, pelo tô amor falando Deus. De todos, não. Eu sou a anta. Não, o seu é diferente. Ô besta! Não. Tô falando de todos, é como ele lê. Mas o do moto ele lê é o seguinte, quem tá no carro e sente enjoo, é o seguinte, ele pensa que a gente tá sendo envenenado, então ele tenta se defender colocando que, as químicas pra fora. Lê no celular dentro do carro? Você lê. Você vai envenenar com ler? Não, o nosso cérebro lê, ele pensa que tá acontecendo o quê? Quando o carro tá em movimento e você tá parado, e você olha para fora e você vê o horizonte, ele lê que você tá sendo envenenado de alguma forma. E aí ele reage assim, vomitando. Olha, eu queria pedir ajuda aí das pessoas para ver o que a gente pode fazer com moto aí, cara. Mas eu tô falando, eu estudei porque, isso. Eu vou te falar uma coisa. Ele estudou isso. Ah, estudou. É, ué, estudou. Se você não consegue... Moto é estudioso, né? Gente do céu. É, você não entendeu, o cérebro, cérebro envenenado. O cérebro pensa que tá sendo envenenado. O cérebro envenenado. Você que gosta dessas coisas, depois você pesquisa. O cérebro envenenado. Cérebro. Cérebro. William. William, qual que é o time? William. Time. O time. Poderoso Alvinegro Praiano. Sim! Aí, mano, mais um aí. Foi só falar do fogo fato. Evidente. Aí, ó, tá vendo, evidente. Mano? Evidente. O que é hoje, 2 de novembro, mano? O que aconteceu? Ô, você concorda com o Benja que o Pelé é maior que o Santos? Não, nossa, nunca. É. Nenhum time grande é maior que o jogador. E com o Neymar vestindo a camisa do Corinthians, o que você achou? Motinho, fala a verdade, eu nem vi essa imagem ainda. É tosca. Não, a minha imagem tosca. Não é tosca, não. É, o cara disse velho. Não, pelo contrário, ele pediu uma camisa de presente e ele disse ali nos bastidores, falou, pô, que honra seria jogar no Corinthians aí, o maior falou clube da minha carreira. Para, vai. Lógico para, que é. Mano. Mas para, qual é o intuito vai. Do cara fazer isso? Me diga, qual o intuito? Pra falar a verdade, eu nem, assim, em relação ao Neymar, ele vestindo na camisa do Corinthians, eu nem ligo, assim, mas o que eu... Que eu fiquei chateado mesmo na época foi quando o Robinho foi pro Atlético Mineiro. Você achou que ele foi traíra com o Santos? Achei que foi. Jura? Achei que ele não. Assim, toda vez que ele precisou do Santos, tá de portas abertas pra ele, por mais que ele seja um profissional. Certo. Ele é profissional, tem que ver o que é melhor pra ele. Mesmo o Santos devendo pra ele. Por causa que, assim, eu tinha ele como um ídolo no Santos, né? Mas. Foi, mas tomara que ele nunca mais vista a camisa do Santos também. Bom, amigão, o pessoal tá falando aqui na internet que você disse o seguinte, nenhum time grande é maior que o jogador, foi isso mesmo? Eu falei errado, desculpa, é emoção. Então você acha o contrário? Ou você acha isso mesmo? Isso. Mas você ficou bravo com o Benjamin por ele ter dito isso? Você acha que ele foi tendencioso ou foi só pra provocar o RG? Foi só pra provocar o RG mesmo. Agora em relação ao jogo de ontem... Porque o que aconteceu assim agora, né? Que nós vamos lá, ganha do time grande, quando chega pro time pequeno, perde. Então, não sei o que acontece, parece que os caras, parece que quando é time pequeno, sabe? Não fica atento ao jogo. Não... Por que recuou, né? O Santos fez o gol e recuou depois. Recuou. Foi a mesma coisa também contra o Atlético Mineiro, pegou o Atlético Mineiro, não, o Atlético Mineiro não, o América Mineiro também pegou, não jogou o que deveria jogar, né? E acabou perdendo também o jogo. E a história do Lucas Lima, que você achou que ele falou? Ele falou o seguinte, que ele tá meio abalado e tal, que ficou meio assim... E uma tia passa, antes de você continuar a sua pergunta, você tem que fazer aí uma errata. Do quê? Você tem que pedir desculpas com relação à informação que você leu no UOL da seleção feminina. O que a matéria cogita é o fato de terminarem com a seleção permanente, ou seja, aquela que é fixa e que não existe convocação. Mesmo grupo de jogadoras aí sempre. Então a matéria não diz em acabar com a seleção feminina, fala em acabar com a seleção permanente para que exista convocações. Para mim é acabar com a seleção. Você é louco, nossa, olha. Não! Meu Deus do céu. Mota, leia a matéria, tá certo? E não o que você entende dela, entenda a matéria, o que o jornalista quis dizer, não o que você achou que ele quis dizer. O cara fala em terminar com a escalação permanente da seleção feminina, ou seja, fazer uma nova seleção com novos nomes, quem sabe, e fazer talvez aí um período, não é de testes, mas que a galera possa levar novas jogadoras para a seleção brasileira, que termine com aquela seleção que todo mundo já conhece, que são as jogadoras que têm frequentado, as jogadoras que têm frequentado a seleção nos últimos anos. Mas a matéria não diz em terminar com a seleção feminina. Ah, eu entendi que tinha que acabar com a seleção não, feminina. Não, é beleza. Complemente a sua declaração então, com relação ao e Santos. O Lucas Lima falou que estava abalado aí com essa história de várias propostas, que ele deixou se levar. O que, que você acha dessa história? Então, eu acho assim que o Lucas Lima, pela... Assim, se ele tivesse... eu acho que o que aconteceu com ele é que ele está muito afim de ir para a Europa, né? Ele quer... E não está aparecendo uma proposta condizente. Eu acho que ele não está vendo propostas condizentes para ele. Mas no caso, o que acontece também? Quando ele estava fora do time, o time jogou bem também. Então, ele está tendo uma concorrência lá dentro do time com o Gia Mota. Então, ao mesmo tempo que ele está jogando mal, mas ele está vendo que se ele não jogar bem também, ele vai perder a situação dele de titular no time. Ah, mas o Lucas Lima não perde a condição dele de titular no Santos, mas nem ferrando. Ah, mas vou te falar, Sombra. O Lucas Lima. Não, hein? Mas ele pode ir embora. Esse moleque ele bate, não, então, mas não vai. Com a bola que ele tá jogando agora, ele não vai. O Lucas Lima é um cara que joga muito. É um cara que, pela bola que ele joga, ele poderia estar na seleção brasileira como ele tá mesmo. Ele tá. Mas ele tá, Sombra, numa maneira que, na minha opinião, eu não concordo. O momento do Lucas Lima não é favorável. Ele não deveria ter sido convocado, não. Mas pela bola que ele sabe jogar, eu acho que ele tem potencial pra estar lá, sim. E outra, o Lucas Lima, cara, hoje, diante do que ele tá apresentando, ontem ele foi substituído, velho. Não jogou nada, absolutamente nada. Esse Vitor Bueno, hoje, no Santos, tá jogando muito mais bola que o Lucas Lima. Mas não, muito mais. Mas acho que pode jogar os dois, assim. Sim, mas né? Se você tiver que optar por um dos dois, sim, esse cara tem sido muito mais protagonista do que o Lucas Lima. Mas você acha que é psicológico mesmo, mano? Essa história não de é só psicológico. Proposta, não é só isso, Motinha. O Lucas Lima, ele ficou talvez chateado porque ele pensou que ele tivesse uma chance na seleção olímpica. Ele talvez tenha alimentado aí essa situação. Não foi chamado. O Lucas Lima, ele nas partidas que ele fez pela seleção brasileira, ele também não foi tão bem. Então, eu acho que tudo isso mexe com a cabeça do cara. Tem o lance da proposta também, ele tinha expectativa de poder deixar o Santos, ele já cogitou isso com a diretoria algumas vezes, a diretoria do Santos não fez jogo mole para liberá-lo, e tá certo, a diretoria do Santos tem que segurar, o cara tem qualidade, mas tudo isso acaba agravando, velho. O cara, às vezes, já não tá passando um momento tão bom, não tá jogando tão bem. Aí as coisas que ele tá almejando não acontecem, isso daí interfere sim. E o Walter Gordo voltou pro Goiás, né, cara? Gente, que história é louca essa, né, velho? Doido isso, hein? Esse cara tava tão bem, velho. Ah, doido tava no Atlético do Paraná jogando bem. Ah, bem naquelas, velho. Opa, tava. Imagina. O Walter Gordo tava numa secura de gols, marcou dois contra o Corinthians ali, quebrando a sequência, mas tava numa secura tremenda de gols. Oi, William, obrigado pela sua participação aqui no Momento Sem Parar do Estádio 97, tá? Posso fazer um merchan, Sombra? Pode. Pode. Então, só Bozano me dá 3 vezes mais proteção e diversão. Me garante. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Acertou, ganhou um kit top do desodorante Extreme. Qual que é o endereço? É Avenida Paulista, 1439, nono andar. E você pode retirar o seu kit entre 9 da manhã e 5 da tarde, tá bom? Tá certo, Sombra. Valeu, brigadão, um abraço a vocês. Valeu. Agradecer vocês aí por esse programa maravilhoso. Vocês. É nóis. Valeu, cara. Nós. Obrigado. Muito obrigado, mano. Obrigado. Vocês continuem fazendo muito sucesso. Se Deus valeu, quiser. Mano. Obrigadão. Valeu. Falou. É isso aí, vamos lá, segundo ouvinte, no momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida, pulseira VIP do seu carro. Ó querida, ó querida, ó querida Clementina. Alô. Alô. Quem fala? É o Tércio. Tércio. Tudo bem, Tércio? Pra que time você é Tércio? Ah, sensacional. Tércio é um negócio que dá no olho também, né? Sensacional, hein, mano? Mas você vê que em 5 segundos a gente faz rapidinho que o cara vai levar 1 minuto, não, né? Não fala assim do RG, velho. Ai, meu Deus do céu. Ô, Tércio, quantos anos você tem, velho? Muito fraco. 2.9. E o nome completo? Tércio Gomes Coelho. E o bairro que o senhor reside? Cadê o Bobão aí? Quem? Quem? Que você falou? Ferraz Vasconcelos. Bobão. O Bobão? Bah. Bobão, gostei. Bah. Bobão. Bah. Você morou na Vila Central. Eu morei na Vila Central, amigo. É ridículo, né? Mas o que quiser. depois da Zona Leste. Depois da Zona Leste, amigo. Lá. É, você conhece o Fernando lá, velho, da Vendinha? Inventa os nomes, né? É isso mesmo. Boa, Mota. No dia que ele chegar lá, velho. Ele vai de. Com a Força Nacional, velho. É a coisa mais ridícula que ele pra ele chegar lá nesse bairro dele, ele vai com a Força Nacional pra chegar. Mano no Sesc? É igual o mano no Sesc. Caramba, hein? Eu gostava do Sesc Taquera, inclusive ali tinha o tobogã laranja, mano, que era o mais alto ali. É. Aí você conhece o Sesc Taquera, velho? Conheço, cara, eu fui na época do colégio. Já colou muito lá? Esses paquitos aqui nunca foram, velho. O negócio dos caras era ir pra aquele... Como é que chamava aquele acampamento lá, É que você nunca pulou no canal de Santos, aquele acampamento que você ia lá, o carroção, é carroção que você ia, não é? Não sei. Esses malucos aqui é tudo paquitão. Na minha época tinha o Sesc, mas não tinha o Itaquera. Tinha o Centro Campestre do Sesc, que era lá pra lá de Interlagos. Ah, esse eu não conheço. Longe, hein? Eu ia no Itaquera, mano. Mas que tá aqui era o bagulho é louco, mano. É. Pra quem estudou escola pública, aí tá ligado qual é que era. Agora os malucos aqui, tudo paquitão. Você também era outro paquitão, né? Seu negócio era pegar na mão da tia Augusta e ir pra Disney, mano. Você, mano. Mano, olha pra minha cara. O Domênico era paquito. O Domênico tem foto de mão dada com a tia Augusta. Oh. Já tem. E com o Mickey. Ó, outro dia ele, o Jamile me falou, o Domênico, quando ele tinha 13 anos, ele foi a primeira vez pra Disney, e ele teve que comprar a passagem de volta pra colocar o Mickey que ele comprou sentado na poltrona. Não dava pra despachar o Mickey, mano. Olha aqui, ó. Ele pagou a passagem do Mickey. Ô, João, como você diz. João. Paquita, Paquita. Primeira vez que eu fui pra Disney, velho, foi agora depois de velho. Ah, ninguém abraça o discurso, não, mano. Depois de velho. E outra coisa, estudei em colégio estadual, sim. Albert Einstein. Na Califórnia. Até tinha lancheira. O Albert Einstein não é estadual. Tem carinha de lancheira era o quê? Hein? Minha lancheira é dar porrada nos coitados. Não. Você não tomava o lanche. Coitadinho, igual tinha tua cara, assim, a cara do sombra. Tinha copinha. Eles davam lanche pra nós, para. Você era ladrão? Ele batia nas crianças. Você pedia gentilmente. Ladrão? Gentilmente. Né, mano? Batia, mais forte, velho. Tá vendo? Aí, mano, aí, agora você fala aqui. Aí, por isso que era bom ser repetente, velho. Você tá de brincadeira. Você deitava em quem tava na escola aí. Deitava o cabelo, fio. Com a idade menor, velho. Deitava o cabelo em cima dos por isso que era legal. Vergonha. Por isso que era legal você ter 14 na série de quem tinha 11. Que vergonha. Você acha legal isso? Você era o bad boy da classe. É o bad boy, bad boy. Isso. Não é. Fazia bullying com as crianças. Os moleque mais os bobinhos, eles levavam lanche pra nós, ó. Todo dia. Levava dois, era um pra nós e um pros moleques. Nossa. Nosso catsu. Meu Deus. Eu tinha outra forma de ganhar. Ah lá, gorgola. Gorgola. Melhor seguir. Porque eu tinha, velho. Vai como vocês têm a mente suja, velho. Não é. Eu levava revistinha. Hã? Eu levava revista, trocava. Sueca? É. Não. Verdade. Velho. Trocava por lanche. Meu Deus. Vamos lá, e o time, velho? É gordo, pensa em quê? Como? É nóis, é nóis, verdão, verdão. Ixi, ó, é líder. É xi. É, mas empatou ontem, hein? Empatou, e daí? Alguém alcança nós? Vai cair agora, hein? Não sei, o campeonato acabou. Vai passando rodada, passa rodada e nós em líder. Ué, o Corinthians ele tá empatado tecnicamente com o Palmeiras. Tá empatado. Empatado aonde? Ué, hoje o Corinthians tira 3 pontos do Vitória. Não sei. E aí no confronto direto eu sou mais eu, rapaz. Não sei. Opa, aqui não sei, você é louco? Não sei. Hoje é nós, filhão. Hoje é nós, filhão. Não sei. Não sei. Não sei. Você confia no Corinthians 100%, ô Matinha? Nunca. É baba ovo. Eu só vou falar de G4 porque tá no G4. Ai, pronto. Tá, ai, vou apelar pro G4. Não pode falar do meu time. Hoje não. O Corinthians vai dar uma escanteada no Santos daqui 10 minutos. E se empatar? Para, vai. Não, não empata. Então. Não empata. Não existe essa chance. Ah, não? Não. Eu sou que nem vaca na árvore, velho. Nem sabe por que tá lá em cima. Ô, meu velho, e aí? O Egídio deu aquela vacilada de não pegar o cara? O que você achou do segundo gol? Eu concordo com você, hein, velho. O Egídio vacilou. A gente tinha que dar um pontapé mesmo. O Egídio, a torcida já pega no pé dele. Se ele desse um pontapé ali, não ia fazer falta, né? Porque ele entra no jogo... Ah, mas e o espírito olímpico, velho? Que é isso, tá louco? Esse negócio é pontapé, o cara tá pregando pontapé, velho. Espírito olímpico. Espírito olímpico, vale 3 pontos, tá louco? E o que vale é o futebol bonito, o futebol para, bem jogado, a competitividade. Você sabe que não é nada disso. Um pouco mais dos vídeos do Cássio lá e se inspirar e bater no cara ali, velho. Não, o Cássio é o Cássio, mano. Ali, o Cássio pode. Mas ali o... Igual o Cássio, garante lá, 2-1, era 2-1 pra gente ali, se o Palmeiras se fechasse, não vai nem ferrando com a Ponte Preta empatar. Não ia, não ia empatar, porque a Ponte Preta ela não tava buscando o gol, ela tava indo na base do contra-ataque. Pô, não dá, velho. Base do contra-ataque. O cara daquele na corrida, que isso. Se você for ver, o Egito tava até um pouquinho na frente dele, o cara parecia mas tava bem na frente, né? Bem na frente. Mas ali, com o tempo que tava rolando o jogo, pra acabar, velho, tinha que fazer alguma coisa, velho. É, ah, perder, que fazer, perdeu dois pontos de bobeira, na verdade. Olha, duas chances do Palmeiras tentar parar esse aço. Na verdade, o Palmeiras, no primeiro turno, no primeiro turno foi 2-1 para a Ponte, mas o Palmeiras tinha empatado o jogo com o Gabriel e foi um gol legal que o juiz anulou, né? Então o Palmeiras já perdeu um ponto ali. E ontem perdeu mais dois, ou seja, só com a Ponte Preta, o Palmeiras perdeu três pontos. Três pontos, porque ontem o Palmeiras ia ganhar o jogo. E tinha tudo pra ganhar o jogo, jogou melhor, né, velho? Jogou melhor, fez de tudo pra ganhar o jogo, mas infelizmente, por um... Mas o tipo, Palmeiras também tomou o segundo gol bobo, né? Então, foi o gol que deu... É, mas se vocês forem ver, todo gol é bobo. Né? O bobo foi o primeiro gol, hein? Todo gol é uma falha de posicionamento. O primeiro gol também foi ninguém falhar, estranho. Não tem gol. Lógico. Né? Todo gol é bobo. É falha, tudo, aquela coisa que acontece, não tem jeito. E aí, velho, agora o Palmeiras pega o Fluminense lá, hein? Ah, eu acho que dá pra ganhar do Fluminense. Mas é no Rio mesmo ou eles venderam? Não sei, isso aqui é fora de casa, né? Vocês não tem Copa do Brasil essa semana? No meio da semana? Acho que o Palmeiras pega, né? O Santos pega o Vasco, o São Paulo pega o Juventude. O próximo jogo do Palmeiras aí vai ser numa Mané Garrincha contra o Fluminense aí pelo Campeonato Brasileiro. Mas não tem. Copa do Brasil. A Copa do Brasil, o Palmeiras não joga? É, o São Paulo joga quarta. O São Paulo vai jogar quarta-feira agora, dia 24, contra o Juventude. O Corinthians só joga na outra semana contra o Fluminense. O Santos também joga na quarta agora, dia 24. Contra o Vasco. E o Palmeiras também joga na outra semana junto com o Corinthians também, que é em São Paulo aí contra o Botafogo da Paraíba. O Palmeiras joga a outra semana então, pega o Fluminense, depois pega o Botafogo no meio da semana e depois pega o Flamengo em casa. Ah, então, Dodô, mas eu acho que dá pro Palmeiras, o Gabriel já vai voltar pra esse jogo aí, volta. Nesse jogo contra o Fluminense ele já joga já, né? Deve acho que jogar. Joga, mas depois já vai pra seleção. Deve jogar. Acho que joga. Não. Quando que é a seleção? Não, na outra semana, que o São Paulo pega o Palmeiras, não vai ter, do lado do São Paulo não vai ter o Rodrigo Caio, então, o Palmeiras não tem o Cueva, porque o Cueva foi convocado. Então o Palmeiras não tem o Gabriel Jesus. Mas já tá em vias D, porque o próprio Barcelona já falou pro Neymar, não precisa nem voltar, fica aí. Mas só não fica dando brecha não, o Neymar vai continuar aqui no Brasil. Foi? Barcelona já deu uma boiada pro Neymar, é verdade. Deu férias pra ele. O Neymar já vai continuar aqui, porque... É dia 10, é dia 10 de setembro o jogo. Não, então, mas eles se apresentam antes, entendeu? Então, o jogo é dia 10, não é? A internet tá falhando aqui, mas... Brasil, vou pegar aqui, ó. É dia 1 do 9, 1º de setembro. Agora já? Semana que vem. Peraí, Brasil joga que dia? 1 do 9. Tem certeza? Absoluto. Tem certeza? Sim, e o outro é dia 6 do 9. Ah, então, se jogar um do 9, o Palmeiras não vai ter ele contra o Fluminense? O Brasil joga dia 1 e dia 6 de setembro. É, porque ó, dia 28 é o jogo Fluminense-Palmeiras. Ele pode jogar e depois vai fazer... Mas quando que se encontra os jogadores? Essa é a questão. Mas aí é questão de falar, ô Tite, o negócio é o seguinte, eu preciso jogar aqui e já vou direto, velho. Ô, Tércio, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Abração, abração aí, galera, e parabéns pelo programa. É nóis. Muito obrigado, Valeu, cara, obrigado. Tchau, tchau. Vamos lá, último ouvinte do momento, Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Dai, Leão. Gigante guerreiro, Dai Leon! Os Galaxy! Ô, Mota, e só fazer agora a sua defesa, a galera tá falando que você tem razão aqui na matéria do UOL. Tá vendo? Acabei de abrir a matéria. Uma hora certo. Então, mas aí o pessoal tá falando que você tem razão e que a matéria dizia isso mesmo. Eu nem li a matéria. Não, vou ler pra você se quiser. Aqui, ó. Bonito, hein? A cena é famosa, você tá tranquilamente fazendo uma viagem de carro, mas do nada começa a sentir um enjoo e passa mal. Sim. A situação pela qual muita gente passa, por ter uma explicação bem curiosa, o seu cérebro reage ao movimento em automóvel da mesma forma que agiria contra um veneno. A explicação é do neurocientista Dan Burnett, autor do livro, ele escreveu um livro lá, que na tradução diz que o cérebro é idiota, o que realmente ocorre na sua cabeça. Primeiramente porque os humanos inventaram de viajar em carros, né? Ônibus ou barcos. Sim. E recentemente o nosso corpo ainda não está totalmente adaptado para essas experiências. Durante essas viagens, nosso cérebro entende que estamos parados e o nosso corpo não está se movendo. Ao mesmo tempo, sensores de balanço do ouvido contam para o cérebro que estamos nos movendo a uma certa velocidade. Aí a confusão cerebral é a consequência óbvia e provoca o famoso enjoo. Muito bem, Motinha! Chupa, mundo! Muito acertei bem. Uma! É ouro! É ouro! É ouro! É ouro! Não precisa finalmente, nem desafio. É. Essa não precisa de desafio. Não precisa nem desafio. Essa não precisa. Nossa, alô. Eu pensei que o Galvão ia morrer, velho. É. Alô? Alô? Quem fala? É o Rafael Borges. Do Rafael que? Borges. Da família é Borges. Borges. Dom Ratão da Penha. É, tem um paga-pau meu lá na seleção de vôlei. Jogou bem. Entrou, Borges. Jogou pouco, mas jogou bem. Borges. Rafael Borges do que mais? Meu homônimo. É Rafael Lucas da Silva Borges. Vem três vezes. Vem um monte de vezes sem juros. Rafael Borges. Ô, velho, e quantos anos você tem? Eu, 3.2. 3.2. E o bairro? É Vila Esperança. Cadê o Dom? Dom, ó, oh, beijinha. Vila Esperança. Bah. Tem esperança que você vai Vila acertar? Esperança, Sombra. Zona Leste. Zona Leste, amigo. Isso mesmo. Você conhece claro, a dona Sandra, lá do barzinho, que vende aquele... Aquele pastel? Tem nada a ver. É, o Benja já morou no Brasil inteiro, né? Impressionante. Ele faz essas coisas. Pastel é um negócio que vale a pena você ter um infarto por ele. Meu Deus. Não, nada vale um infarto. Você tá louco, para. Vale a pena você entupir uma artéria. Lógico que vale. Você tá louco. Tá doido. É gostoso, mas não precisa disso, mano. Pastel de queijo, nossa. Que é só você ter um que você vai abrir mão de todos os pastéis da sua vida. E ó, o pastel bom, mano, é aquele que você morde e queima o beiço, velho. Sabe, aquele que o cara não faz nem o furo com a espátula. Não faz o furinho, assim. Ah, eu gosto de queijo. Na hora que você morde, velho. Qual é o pastel que você mais gosta, mano? Queijo. Queijo, você, queijo. Olha, queijo é muito bom e um pastel de palmito, quando o palmito não é encorreado, é bom. É. Véi, você comer pastel de palmito na feira é mó B.O., mano. Porque palmito é um bagulho perigoso, mano. Você precisa saber onde você tá comendo. É igual peixe, velho. É. É igual peixe, é mó goela, mano. Eu não como, não. Peixe, ó, pelo menos queijo é um negócio com mais botulismo. Fácil. É. Queijo é um negócio mais fácil pra você lidar, tá ligado? É igual o pastel de carne, mano. Você vai saber como é que foi condicionada a carne, se a carne tá boa. E aquele especial gigante, entendeu? Aquele especial gigante. Ah, mas eu acho meio grande. Não acho legal, né? Isso aí é pra pegar aqueles caras bobos, mano. E de escarola. Quer comer muito. Ah, não, é escarola, mano. Não, para. Ó, freca tupiria. Eu não gosto, né? Você conseguiu consertar a sua situação? Mas eu não gosto, eu não falei. Eu só falei que tem gente que gosta. Agora fica quieto, velho, até o final. Eu gosto de quê? Pastel de escarola. Uma pessoa que gosta de pastel de escarola... Ó, escarola já é uma porcaria. Ela é pura. Imagina no pastel. Pastel de queijo, pastel tem que ser... Escarola já é ruim por ela própria. Imagina no pastel. Pastel tem que ser queijo, carne ou pizza. E carne. Não, a franca tupiri também é bom. A franca tupiri é legal. Também é bom. E, ó, e acompanhado... Coloca tomate e, ó, caguado. Acompanhado com um caldo de cana. Véio. Pastel tem que estar acompanhado do caldo de cana. Sim, com barbeiro. Tá meio enjoativo, mano. E com barbeiro, mano. É a combinação perfeita. Mas eu não sei. Caldo de cana com abacaxi. Ah, é bom. Com limão, velho. Da hora. Não, abacaxi também vai bem. Puro é bom também. Vamos lá. Velho, aí o time? É nós, mano. Nós quem? Nós quem? Todo poderoso Timão, meu filho. Vai, Corinthians, mano. E ó, caldo de cana que é bom, velho, é aquele que tá cheio de abelha, porque mostra que o caldo de cana é doce. Não, eu gosto daquele que vem com barbeiro. Hoje nós nem tá no G3, ainda nem G4. Hoje é nós, filhão, porque hoje o Corinthians vencendo, ele tira o lugar do Flamengo aí na terceira colocação e arranca o Santos do G4. O Flamengo cai pra quarta posição e o Santos sai do G4. O Corinthians tem que vencer esse jogo hoje, hein, mano. Mas eu acho que ganha, né, mas... E com esses reforços aí, né, mano? É. Esse reforço do Romero pra televisão, Luciano indo embora, André, reforçou o time, você não acha? Ah, mano, com relação ao Romero aí, mano, eu acho que o Corinthians vai sentir um pouco a ausência dele. Mesmo a torcida do Corinthians aí, parte dela pegando no pé, falando, ah, o Romero é horroroso, eu também acho que ele não é a oitava maravilha do mundo. Mas dentro desse contexto que o Corinthians tem hoje de elenco, hoje o Romero tem se destacado, mano. Eu acho o Romero hoje muito mais produtivo do que, por exemplo, apesar de ser uma posição diferente, mas o Romero hoje é muito mais efetivo pro time do que o Giovanni Augusto. Ele tem sido muito mais efetivo pro time do que o André, do que o Guilherme, do que o Luciano. E é o que tem, né, mano? Entendeu? Então, cara, eu acho que o Romero hoje ele precisa ser valorizado, sim. É o artilheiro do Corinthians no ano aí na Arena Corinthians. O Romero, aí, ele tem dado sangue, pelo menos. Se ele não tem técnica suficiente pra jogar no Corinthians, pelo menos raça e sangue ele tá dando. Né? Sim, ele sim. Muito jeito do herreiro, concordo. Né? Mas com relação aí à venda do André e o empréstimo do Luciano, eu concordo contigo. São dois reforços, velho. Porque quem muito ajuda não atrapalha, mano. Mas a diretoria do Corinthians... bateu na dívida do Elias, né? Sim. O Corinthians ele vai receber aí em torno de 14 milhões aí pela transação com o André e vai usar 7 milhões aí pra já bater o que deve do jogador Elias. Mas o Corinthians ele vai usar parte desses recursos aí também pra tentar trazer aquele Gustavo do Criciúma. Você tem acompanhado o Gustavo jogando lá na Série B? eu acompanhei, eu assisti um jogo, cara, acho que foi contra o Sampaio Correia. Meu, não vi nada disso não, pra esse valor, hein? É mesmo? Eu acho que tem deu medo agora, mano? 10 milhões, cara. Ele baixou de 12 pra 10 milhões a diretoria. Tá bem, cara, que o Corinthians vai pagar 10 milhões de reais? Então, o Corinthians não vai pagar isso, Sombra. Da Série B, cara. Inclusive, o Eduardo Ferreira, ele tá lá em Criciúma pra poder negociar os valores do jogador. Mas esse é o valor integral que o Criciúma aceita vender o jogador. Mas o Corinthians ele vai se comprometer a comprar um percentual, que hoje gira em torno de 50%. Pode ser que amanhã mude essa participação. Mas, inicialmente, a ideia era comprar 50% do atleta e negociar o restante do que o Criciúma teria a vender com relação à participação aí de 10 milhões. Eu acho, sinceramente, Sombra, que isso aí vai ficar na casa dos 7. Dos 7, 8 pau. E o Corinthians, talvez, comprando 50%, teria que investir 3,5. Mas o problema não é só financeiro. O problema é você trazer um jogador hoje que já tem uma responsabilidade enorme de chegar no time do Corinthians e a torcida criando a expectativa de que ele pode ser o centroavante. Na boa, mano, uma coisa é você trazer aí o Gustavo, amigão, no elenco do Corinthians ano passado, que você tinha lá o Wagner Love fazendo seus golzinhos, o Luciano, que até a lesão tava melhor que o Wagner Love, e aí você traz um Gustavo pra, aos poucos, inseri-lo no time. Você fala, bom, vamos colocar o Gustavo aí pra... Não é o cara que tem que resolver, né? Porque aí o cara chega sem expectativa, Motinha. Ele vai entrar em determinado jogo aqui ou jogo ali, ele não tem aquela obrigação de já fazer chover. Agora, se chega o Gustavo hoje no time do Corinthians, três jogos, todo mundo vai falar, pô, o Gustavo aí, ó, o centroavante que a diretoria trouxe. Pode ser que o cara venha e cale a boca de todo mundo. Pode ser que o cara venha e seja o novo Ibra. Não tô questionando aqui a qualidade do Gustavo, que eu nem conheço. Mas eu acho que é muita responsabilidade pra um cara que tá jogando hoje no Criciúma, que é artilheiro da Série B, pegar uma camisa, teoricamente, 9 do Corinthians centroavante e ter que fazer acontecer. Porque o time do Corinthians hoje, ele tem um time competitivo, não vou dizer que é um baita time, porque não é. Mas é um time aí brigador, é um time competitivo, concordo contigo, mas tá faltando nitidamente um centroavante. E se você vai trazer um centroavante, tem que ser aquele cara broca, mano. Tem que ser aquele cara que a torcida bate o olho e fala, ó, joga a bola ali que o cara resolve. Tá certo? Porque se você traz hoje uma incógnita, porra... Então, mas eu acho que a diretoria do Corinthians dormiu no ponto, mano. Porque, ó, não, pelo amor de Deus. O Sporting, que tá contratando o André... Mano, os caras tinham dois centroavantes ali que não estavam utilizando, que era o Barcos e o Théo Gutierrez, mano. Imagina o Barcos com a camisa 9 do Corinthians hoje, velho. É louco. Ia deitar o cabelo. A diretoria, infelizmente, colocou esse técnico de laranja, né, cara? O Cristóvão... Sincero, né? E a próxima rodada, em tese, é que o Corinthians pega a ponte. É lá. Lá. Não dá pra dizer que é... Não, mas eu aceitaria um empate aí, Sombra. Desses três próximos jogos do Campeonato Brasileiro, é que aí nesse intervalo depois da ponte, o Corinthians ele vai pegar o Fluminense pela Copa do Brasil. Quem tem a mais baba, em tese, próxima rodada, é o Santos, que recebe o Figueirense. Mas, ó... O Corinthians visita a ponte. O Palmeiras visita o Fluminense. E tem um jogo que é muito bom pra quem briga lá em cima. Grêmio recebe o Galo. Sim, é um outro confronto direto aí pro Grêmio. Já pegou o Flamengo na última rodada e vai pegar o Galo agora. Mas o Corinthians, amigão, ó, ele pega aí os três próximos adversários, ó, Vitória hoje, depois ele vai pegar aí a Ponte Preta jogando em Campinas, depois o Corinthians ele pega o Sport em casa. O Corinthians, desses 9 pontos que vai disputar, tem que fazer 7, cara. No mínimo 7. Exatamente. É a conta. Ô, Rafael, obrigado pela sua participação aqui no Momento Sem Parar, tá bom? Posso fazer um merchan aí, Sô? Pode. Sim. Só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, mano. Ganho que, ó, kit top esse daqui, hein, do desodorante Extreme. Você nunca mais vai feder, cara. Ele não fede. Quem disse que ele fede? Vai, todo mundo fede, velho. É? O suor ele exala. Pode semana aí, né? Pode. 3 dias úteis, mano. Das 9 da manhã às 5 da tarde, que tá bom? O suor, quero sombra, só deixar um abraço rápido aí pra rapaziada do Selecionado da Penha, o Sal e o América da Penha. Boa, então, tá, mano. Tchau. Um abraço aí. Valeu, tchau. Obrigado. Valeu, vocês são impagáveis. Abraço e chupa Dodô. Chupa Dodô. Obrigado pela audiência. Irmã, não. Agora, mudando um pouco de assunto, deixa eu falar sobre as caixinhas. Sabe aquelas caixinhas que você tem do Sem Parar? Eu já troquei as minhas pelo adesivo novo do Sem Parar. Acho que é a urna, velho. Não. RG, a caixa do Sem Parar, velho. Troquei as caixinhas pelo novo adesivo Sem Parar. Ó, continuo com a comodidade e tranquilidade que o Sem Parar já tem. E o carro fica mais bacana. Pessoal do Sem Parar sempre mandando muito bem. Agora com o único adesivo você passa por pedágios, estacionamentos, não precisa se preocupar em catar moedinha no console do carro, ticket, essas coisas chatas, catando moeda dentro do bolso. Nossa, velho, e a moeda insiste de fugir da tua mão dentro do bolso. Nossa, é complicado. E sabe o que é melhor? Vem tudo numa conta só em até 30 dias. Sabe como que faz para trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? Fácil! Vai lá no seu celular, Baixe o aplicativo do Sem Parar agora mesmo e encontre a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar. Moderno, está sempre à frente e é uma mão na roda na vida da gente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Boa. Agora vamos fazer a barba com o Bozan. Opa, vamos lá. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do seu trampo aí para curtir a noite inteira na balada? Pois é, cara, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme para salvar a sua vida. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. É sempre importante, cara, você ter aí um bom cheiro. Sim. O bom cheiro, cara, é o que difere os homens dos animais. Porque, por exemplo, eu tô na academia de vez em quando, eu vejo um cara às 7 horas da manhã cheirando como um gambá morto. Não. É, me embrulha o estômago o dia inteiro. O dia inteiro. Então a pessoa precisa estar cheirosinha, cheirosinha, porque assim ele vai conquistar a simpatia dos demais, cara. É isso mesmo, cara. A Bozano tá aí pra salvar a sua vida. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção. E nesse mês, quem ligar aqui no Estádio 97, falando o seguinte, como os nossos amigões ouvintes fizeram agora há pouco, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, leva um kit exclusivo do desodorante Extreme. Fala, porque vale a pena, velho. Esse kit é top demais, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Legal, tem mais mensagens aqui no WhatsApp da Energia. Fala, galera do Estádio 97, boa tarde. Boa tarde. Ô, mano, em relação ao Corinthians aí, agora que o André Luciano saiu fora, eu acompanhei 2 anos aí a Copinha, e aquele Gabriel Vasconcelos lá, o moleque marca gol, mano. Não é um moleque habilidoso, mas é um cara que sabe fazer gol. Talvez era a hora de dar uma oportunidade aí pra molecada da base, né, mostrar um serviço. O que você acha desse Gabriel Vasconcelos aí? Abraço, Diego da Casa Verde. Vai, Corinthians. Fala, Diegão, beleza? Então, o negócio é o seguinte, cara, com relação ao Gabriel Vasconcelos, ele fez, de fato, alguns gols, assim como aquele Tocantins também. Mas, na boa, mano, a Copa São Paulo é um torneio que não dá mais pra você utilizar como base e como parâmetro, porque muitas vezes essa molecada se destaca no coletivo, mas na hora que você coloca ele no individual, dentro da equipe principal, o moleque não deslancha. Mas aí eu concordo contigo, pra ficar apostando mesmo aí no monte de jogador requenguela que o Corinthians tem ali, que não tá dando conta do recado, tem o Isaac... Tem esse moleque aí, o Vasconcelos, que também voltou aí. O Corinthians solicitou a volta dele e devolveram o moleque. Então tá certo, mano. Tem que ser isso mesmo. Tem que dar uma oportunidade aqui ou ali, porque pior do que tá, não fica, velho. E aí, rapaziada do estádio, boa noite, boa tarde, sei lá. Meu, os caras falam que o São Paulo vende bem. Vendeu o Lucas por 100 e poucos milhões aí. Vendeu o Denilson lá atrás por bastante dinheiro e tal. Mas fala sério, melhor negócio da vida, da história. André, 5 milhões de euros. Tem que ser feito um estudo. Abraço, é nóis. Olha, é uma venda... Mas de fato, velho. Eu tava lendo aqui, mano, diz que o negócio seria mais ou menos assim, 3 milhões e 600 mil reais e a dívida perdoada do Elias. É mais, Sombra, o Corinthians ele vai arrecadar aí uns 7 milhões aí, de reais, porque se a quantia é 5 milhões de euros... Isso daí já vai ultrapassar os 15. É uma matéria que tá aqui no UOL, tá? É o seguinte, o modelo incrível, proposto nas negociações envolve um perdão de dívida de 2 milhões de euros, que o Corinthians ainda tem a pagar ao Sporting, e além disso os portugueses ainda pagariam mais 1 milhão de euros, e o Corinthians continuaria com 50% do André. Então, se for isso aí, não sei, cara. É o que tá aqui, né? A informação que eu tinha obtido, Sombra, é que seria 5 milhões de euros. O Corinthians ele usaria parte desses recursos aí, porque daria em torno de um pouco mais de 14 milhões de reais. O Corinthians ia pegar 7 para pagar o que já deve do Elias, que é a dívida com o clube português, e ficaria com os outros 7 milhões. Inclusive, parte desse recurso aí seria investido na contratação desse Gustavo. Renault Logan, cabe tudo que faz a vida valer a pena. Estádio 97 também tem oferecimento de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Extra! Vamos falar aqui do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol. O Estádio 97 também tem oferecimento de Renault Logan, Dodô. Ah, Renault Logan, meu amigo. Olha só, tá batendo um bolão a Renault, hein? Essa condição do Logan que você só começa a pagar em 2017, olha, essa não é pra qualquer um não, hein? É, meu amigo, e ainda leva de graça a central multimídia 7 polegadas pra ouvir os jogos do seu time. É ou não é uma bela jogada, hein? E o Logan, além de ter um porta-malas gigante de 510 litros, tem computador de bordo, piloto automático e o maior espaço interno da categoria, viu? Passe em uma concessionária e faça um test drive ainda hoje, hein? Porque no Logan cabe tudo que faz a vida valer a pena. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Renault Logan. É, e aí, tá precisando de ferramentas? Melhor preço? Então vai na Dutra Máquinas. A Dutra Máquinas é a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. E lá, você não encontra só máquinas pesadas e industriais, não. Lá você também encontra ferramentas como furadeiras, parafusadeiras, ferramentas manuais, cortadores de grama, geradores de energia, jogos de chaves. São mais de 30 mil produtos com preços imbatíveis. E olha que bacana, o grupo Black & Decker leva você para assistir o Barcelona em pleno Camp Nou. Isso mesmo, você viaja a Barcelona e ainda assiste esses craques de bola. É fácil concorrer. Vá até uma das lojas do Ultra Máquinas, compre R$200 em ferramentas Black & Decker, Stanley ou DeWalt e concorra a uma viagem com o acompanhante. Depois, é só se cadastrar no site craquesdaperformance.com.br que você já estará concorrendo. E falta pouco. A promoção acaba agora 31 de agosto. Confira o regulamento e participe. E ferramentas Black & Decker, Stanley e DeWalt você encontra nas 5 lojas do Ultra Máquinas. São 2 em São Paulo, 1 em Guarulhos, Atibaia e Mogi das Cruzes. E não se esqueça, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Vamos às últimas mensagens através do nosso WhatsApp no oferecimento de BV Financeira. Crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Também HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa noite, amigos. Notícia urgente, acabou de sair no telégrafo oficial da FIFA que a solicitação do Palmeiras atendida e a medalha de ouro do Gabriel Jesus vale como mundial. Parabéns, sim, Domênico, pelo bicampeonato. Abraço a todos. Marcos Mena Barreto. Ei, Marcos Mena Barreto. O convite é antigo, hein, mano? Ei, flamenguista. Flamengo, tá feliz da vida com o Flamengo. Ele quer falar do Flamengo, esse aí, trouxa aí. Nossa, velho. Ah, o Flamengo é campeão do mundo. Campeão do, igual do mundo. O Flamengo foi muito antes deles, pá. Aqui do Flamengo todo mundo viu, né? Olha que ninguém não viu, hein? Como não? Foi 81. Ah, então vou voltar no assunto que foi dito agora há pouco do ouvinte que entrou no ar aí. O que que é? Ué, ele não falou que ele tinha tataravô? É. Só que ele não conheceu. Só que ele não conheceu, então não valeu? Ele não tem, então não existe. Mas é assim, o argumento dele foi sensacional. É que precisa ver. Pronto, se o acabou, dele acabou o papinho. Era tataravô dele mesmo. Acho que era, ué, se não é, quem quer saber? Ele nasceu do vento, é isso. E se a tataravô dele deu pra outro cara e o cara não era o cara? Se for outro cara. Tataravô era safada. Se for outro cara, existe um tataravô. Existe. Mas não é reconhecido. É. Não é reconhecido, para. Que é quem esse? É o não cara? É, também ninguém sabe quem é o cara. Tataravó. E rapaziada, beleza? Aqui é o Felipe de Guarulhos. Tá cansado. O momento mais marcante que eu vi assim na história da Olimpíada foi o maiô da Rússia que estourou, tio. Ali foi punk, rapaziada. Eu não vi isso. Eu não vi essa aí, não, cara. Assim, o maiô da Rússia que estourou, velho. Maiô da Rússia. Você no polo aquático, Deus. Abriu por baixo? Foi por baixo ou por cima? Por baixo. Ah, por baixo? Tem uma foto, é. É mesmo? Ai, meu, esses caras são. Ô, apareceu tudo, velho. A mulher ficou com uma cara, velho. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. E Hero, o melhor aplicativo para cuidar da sua vida digital. Quer saber mais? Acesse fshero.com.br. Boa noite, galera do Estádio 97. Então, mano, me diz uma coisa. Como é que o Santos tá com direito de imagem atrasado? Se os caras nem passam na TV. Imagem do quê? Do canal 2? Ah, não. Olha que maldade. Que maldade. Isso hoje não é legal. Vocês estão pegando pesado com então, o cara. É que o negócio é o seguinte. Hoje em dia, os clubes acabam adotando essa postura de tirar um percentual aí do salário do jogador e transferir para direito de imagem, que é para ter uma tributação menor. Pra não falar que tá isento de tributação, pra ter uma tributação menor. Mas a televisão paga o dinheiro de imagem. Não, mas é que tá, ô, Domênico. Muitas pessoas e muitos jogadores e dirigentes acabam utilizando essa estratégia aí pra não colocar o grosso do salário. O cara ganha 500 pau, ele põe 200 na CLT e 300 por fora. É no direito de imagem. É, mas isso não quer dizer, não tá agregado aí ao televisionamento ou não, né? É uma composição do salário que o pessoal utiliza essa estratégia pra pagar talvez um pouco menos de imposto. Mas foi boa a colocação, foi da hora. Foi boa. Mandou bem, mandou bem. Vamos lá, última mensagem de hoje. Boa noite, pessoal. Aqui é Rodrigo de São Miguel. Então, mano, manda o Corinthians contratar um historiador aí, descobrir o que era nesse terreno aí, essa mandinga aí, antes de ser o estádio, cara, porque ninguém ganha nada aí, pô, nem o Corinthians ganha. Agora até a seleção feminina foi disputar o bronze e perdeu. Abraço, acho que é no cemitério indígena aí, hein? Você vendo maldito. Cemitério indígena era a casa do teu pai. Juiz! Do pai, juiz! Do pai! É isso mesmo. Aí, mano, vai pro inferno. Cartão amarelo pra você aí. Amarelo. Ah, mas o cara é corintiano, então retiro a alopração. O negócio é o seguinte, corintiano, cara. Mas então, porra. O Corinthians ele vacilou, Sombra, no Campeonato Brasileiro, que o Corinthians foi campeão, tá certo? É, contra o Vasco. Vocês lembram desse jogo? Foi em São Januário. O Corinthians ele poderia ter estendido um jogo ali, vai lá, empata o jogo com o Vasco, perde, dependendo do que poderia acontecer então. Perde o jogo, entrega no final. Ah, mas pra aí poder é ganhar em casa. Que é diferente o quê? Campeonato Brasileiro não se ganha no último jogo que mas, Domênico, dá a pontuação. Não, ele mas vem, você ele, tá entendendo. O time vem ganhando ao longo Domênico, da competição. O Corinthians ele poderia se sagrar campeão contra o Vasco, entendi, como foi, tá certo? Mas eu, se fosse da direção do Corinthians, eu ia falar, mano, empurra esse jogo com a barriga. Se o empate já for suficiente pra ser campeão, não importa, não seja campeão nessa aí rodada. Aí aqui, não é também, e aí? Tinha uma série de jogos, Domênico. O Corinthians, ele pegou São Paulo depois do Vasco, pegou Avaí aqui, isso é louco. Como não? Quer dizer que São Paulo é fácil, é isso? O Corinthians enfiou só seis. Ah, mas você não pode transformar uma exceção à regra. Não, mas não é isso, foi ocasional aquilo. Mas não é isso, o Corinthians ele poderia ter prorrogado, preciso me recordar aqui quantos jogos faltavam pra que o Corinthians fosse campeão brasileiro. Quantos jogos faltavam? Mas tinha no mínimo mais dois aqui na arena. Não, quantos jogos faltavam pra acabar o campeonato? Então, no mínimo mais dois na arena, que eu me recordo, mas tinha mais. O Corinthians precisava de um empate, Domênico, pra matematicamente se sagrar campeão. Não nutre esperanças, mano. Não nutre esperanças. Não vai chegar em lugar nenhum, não nutre esperanças. Não vai ter jeito. É triste pra vocês, mas não vai chegar. Vai te catar, rapaz, vou chegar assim. Quem entende de bateria pra carro e moto, recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. O clima é pesado, né, Domingos? É, o clima é pesado. Você sabe que eu passava muito por aquele lado antes do estádio, muito tempo atrás, né? E as pessoas, eles tentaram até montar um shopping ali perto, né, tal, mas não vai, velho. Tem jeito. Não vai. Os caras não é. Dizem que lá o terreno é maldito, velho. Bozano, maldito é o seu garoto, que tá cheio de enchente ali, maluco. Ah, dá pá, qualquer garoa já. O maior estádio, mano. O mais bonito, aonde? Mano. Aonde? Vocês pagam um pau. Aonde? Todos os shows são feitos lá, mano. O West Plaza arrecada mais que a Arena, velho. Você tá louco. Ó, o Bourbon tem o Bourbon Shopping ali tem estacionamento e o estádio não. Ih, não tem. Você não conhece o estádio Palmeiras, mano. Você tá, ó. O West Plaza, velho, arrecada mais que o teu estádio. Eu vou pedir pro pessoal mandar um curso especial pra você conhecer o mais bonito estádio do planeta, mano. Não, o Paulo Nobre não gosta de mim, ele que vai pro inferno. Não gosta, mano? O que você falou pra ele? Gosta sim. Não gosta, não. É. O boné da energia saiu pro Tércio Gomes, Tércio. E a camiseta do estádio aniversário pro Cláudio José dos Santos. O Tércio e o Cláudio tem 3 dias úteis pra passar por aqui. Bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288. E também apoio de fitcamisetas.com.br. Exatamente. Estádio 97 também teve oferecimento de Bozano, Jeito de Garoto, Cuidar de Homem, BV Financeira, crédito consignado pra você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E fica o recado, não deixe de fazer a sua inscrição no segundo torneio Energy Poker, hein? Acessa lá, energypoker.com.br. Você que é da turma do poker, você que gosta de jogar um poker, você que é um cara aí que, de repente, gosta de viver fortes emoções aí num all-in, né? Você que gosta de um heads-up, atenção!

Mais de 30 DJs. 4 pistas. E-Spirit, o Festival de São Paulo. Ingressos online, ticketfacil.com.br. Também à venda nas lojas Cavaleira e Tentbeat. Na Energia 97, na Teles Music, Galeria Ouro Fino e na Embaixada Dance Music. Curta no Face, Spirit Oficial. Informações, spiritoficial.com.br. Spirit. Realização, promoção. Promoção exclusiva, Energia 97. Spirit. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. Dennis Groove. Scratch. Apenas os grandes hits. Phoenix Young. Bonfire. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Tá começando! Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar. Night Sessions. Welcome. O fino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energy. Fala aí, São Paulo, uma ótima noite de segunda pra você, ligado aqui na Energia 97, começando mais um Night Sessions com ele. Fala, Leonardo Ruas. Boa noite. Tudo bom, Léo? Tudo com frio. Como é que foi o seu fim de semana aí? Foi frio também, foi, né? Foi frio, mas não, foi quente, toquei bastante. Toquei sexta numa festa chamada Patropi, que é minha festa. Boa. Sábado numa festa fechada e domingo eu toquei ali na Vila Madalena, no Centro Cultural Rio Verde. Foi bem, bem bacana, fui bem recebido. Então, deu pra esquentar bastante. Tá, pra dormir tudo. Pouco e pra e esquentar bastante. Vamos esquentar a noite de segunda-feira então agora, né? Vamos que vamos. Tá no ar aqui, já começou. Night Sessions. chance.